Holly, o que é que tá acontecendo? O que tá tocando sinal de emergência? É o Schnauzer, senhor. Ele tá no holodeck, debrando tudo. Está descontrolado. O Schnauzer o quê? O que é que você tá esperando? Me dá as imagens aí que eu quero ver isso. Quem foi? Quem foi? O filho da rapariga que fez isso aí. Quem foi o filho da desgraça? Tô passando rodo. Você não entende nada, rapaz. Você é um bostete. Por que ele tá fazendo isso? Ele disse que, já que voltei, quer ajudar também. Então foi assistir as séries Marvel Netflix, só que ele começou por Punho de Ferro. Aí deu nisso. Que morte horrível. Olha, eu vou ter que levar ele embora de volta para aquele planeta. Então, como minha imediata, você vai ter que assumir o controle de tudo aqui hoje, tá bom? Conto com você. Pode deixar. Será uma honra. Meu plano deu certo. Capitão, estamos recebendo o sinal dos correspondentes. A transmissão está pronta para começar. Carregando em 3, 2, 1. Transmissão inicial. Bem-vindos ao Multiverso X. Saudações, exploradoras e exploradores de universos. Tudo bom com vocês? Não. Vocês não estão ouvindo errado. Eu sou a Holly, imediata da nave Interlúdio, e hoje terei o destaque que me é de direito sendo a sua host. Sente o recalque. Eu estou aqui, mais poderosa e maravilhosa do que nunca. Entendeu? Marvel. Maravilhosa. Super-heróis. Poderosa. Foi boa, né? Eu sei, eu sou demais. Como não posso tocar esse programa sozinha e aproveitando o poder a mim outorgado, convoquei algumas pessoas para bater um papinho sobre o tema de hoje. Comecemos então pelas figuras habituais, e que Deus me perdoe por essa frase, fundamentais para o funcionamento de tudo isso aqui. Conosco em mais um programa, o nosso querido sabichão do pão de queijo, Airechu. Fala, Holly, toma aí, para mais um programa. Gozando do seu período de férias e explorando vários universos, o piloto Júlio Barcelos. Fala, galera, vamos tentar falar um pouquinho mal só de Punho de Ferro. Fechando esse time e me dando prazer de ouvir outras vozes que não as de sempre, nós temos convidados. Direto do Leitor Cabuloso, podcaster e dona da porra toda lá no podcast Perdidos na Estante, Dominica Mendes. Eu não acredito que a Holly errou meu nome. Isso é imperdoável. Eu vou embora. Eita! Com tudo que poderia acontecer, a Holly, nossa, Holly, olha, eu só não vou sair daqui agora porque eu gosto de você, mas eu vou reconsiderar o nosso relacionamento, tá? Foi mal. Não dá. Mas enfim, meninos, obrigada pelo convite, vai ser uma viagem legal. E não tem como não falar mal de Punho de Ferro, porque a gente só fala a verdade. Peço perdão pelo vacilo aí, mana. Tá bom, tá desculpado. Por fim, completando esse time, vindo lá do Covil Geek, com todos os seus podcasts, o Senhor Basso. Gente, eu, ao contrário da Domênica, que ela errou o nome, eu adorei o Senhor Basso. Olá, Holly. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado por aceitarem o meu convite. Para quem ainda não entendeu ou não viu o título do podcast, nós estamos aqui reunidos para uma retrospectiva das séries Marvel Netflix, fazendo uma espécie de aquecimento para o lançamento de Defensores, programado para meados de agosto. A gente vai comentar as séries sem o compromisso de entrar em detalhes técnicos e com muito spoiler. Ouça por sua conta e risco. Dito isto, sem demora, permitam-me fazer um breve apanhado sobre o que são essas séries e de onde elas vieram, para a gente poder começar essa bagaça. A Marvel, desde 2008, com o lançamento de Homem de Ferro, vem fortalecendo seu universo cinematográfico e conquistando mais público a cada filme. Hoje em dia, o que mais tem é gente do time sempre foi fã. Mas como todo bom universo está em constante expansão, a Marvel decidiu que era hora de sair das telonas e ir para as telinhas. A primeira série deste universo compartilhado foi Agentes da SHIELD, exibida na rede de TV aberta ABC. Mas é claro que eles tinham planos mais ambiciosos. Em outubro de 2013, a Marvel estava preparando 4 séries dramáticas e uma minissérie, num total de 60 episódios, para oferecer a serviços sob demanda e canais por assinatura. Entre os interessados estavam Netflix, Amazon e WGN América. Em novembro de 2013, foi anunciado que a Disney havia fechado contratos com a Netflix para a produção de séries em live action centradas em torno dos personagens Demolidor, Jessica Jones, Punho de Ferro e Luke Cage, levando a uma minissérie nomeada Defensores. Pronto, acho que essa é uma introdução mais do que suficiente. Para começar o papo, eu gostaria de saber uma coisa. Além do Capitão, que é aquele nerdão insuportável que sempre sabe de tudo, algum de vocês conhecia os personagens antes das séries? Ou talvez seja melhor dizer, algum de vocês tinha alguma expectativa para elas? Vamos começar pelos convidados, né? Senhor Basso, por favor. Cara, eu tinha ouvido falar já do Luke Cage por conta da coisa da Guerra Civil, que eu via as participações dele. Eu tinha visto lá naquele compilado que tinha sido lançado, né, pela... Acho que foi pela Panini, acho que lançou encadernado. E o Punho de Ferro eu tinha ouvido falar, porque, porra, né, o cara socou um dragão pra ganhar os poderes. Isso chama atenção, né? Caralho, né? Sério mesmo? Agora, fora isso, Jessica Jones, né... De jeito nenhum, né? O único que eu conheci realmente, assim, porque já tinha tido filme antes, né? Aquele filme horrível com o Ben Affleck, era o Demolidor. Mas foi o que eu tinha de conhecimento, mais ou menos, é isso. O que eu mais tinha noção, assim, era do Demolidor. O restante era muito, muito vago pra mim. Mana Domênica, e contigo, a mesma coisa? Um pouco diferente? Eu conhecia nada, não. Sendo bem honesta, porque assim, o Demolidor não é um filme que, nossa, que atraente. E a primeira vez que eu ouvi falar dele, ele já tava passando, acho que de sábado à tarde na Globo. E eu devo ter visto umas duas cenas, e aí eu olhei para aquilo e falei, não, né, não sou obrigada não. Lagoa Azul é mais legal. E não, assim, X, não tenho a mínima ideia de quem seja ele até hoje, porque eu não vi essa série também na Netflix, eu acho que talvez por trauma do filme, mas enfim. Então, quando assisti as outras séries Marvel Netflix, realmente foi pra conhecer, foi o primeiro contato que eu tive com esses personagens. E é um contato bem superficial, né, porque é uma adaptação, eu sei que tem, nossa, vários quadrinhos e tudo mais, mas eu conhecia nada não. Que nada, menina, não se preocupa com isso não. Ninguém aqui vai cobrar que alguém seja conhecedor de tudo. Vocês também conheciam nada não, então? É isso? Ninguém conhecia nada? É uma beleza, ok. Se a gente tomar como base o público geral, é basicamente isso mesmo. O Capitão, por exemplo, conhecia o Demolidor por um contato que teve com o personagem em um episódio do Julgamento de Peter Parker em uma antiga animação do Homem-Aranha que passava na Globo. O advogado do Aranha era o Matt Murdock. Depois disso, apenas no filme com o Ben Affleck, nunca foi de ler os quadrinhos do personagem. Com os outros, pior. Jessica Jones e Luke Cage ficou conhecendo melhor nos anos 2000, quando Luke passou a integrar a formação dos Novos Vingadores. Não teve contato direto com a série Elias e nem com os originais de Cage e Heróis de Aluguel. Por falar nisso, o Punho de Ferro também ficou conhecendo ao pesquisar mais sobre essa parceria dos personagens e ler a minissérie Imortal Punho de Ferro. O contato se deu daí para frente, das participações em sagas como a citada Guerra Civil. Ou seja, se nem um nerdão chato como o Capitão, estava por dentro de todas as sagas e referências. Não tem sentido esperar que o espectador médio seja PhD em personagem que não são nem do primeiro escalão da Marvel. Justo, justo, justo. Mas aí, Exu, meu lindo, e você? Eu também tô mais ou menos igual a Domênica, e eu conheci o Demolidor já pelo filme anterior, e também de uma ou outra revistinha, se eu não me engano, do Hulk. Eu tinha algumas e tinha algumas histórias do Demolidor nelas. Mas, assim, era um personagem que não me chamava atenção, e eu li as histórias ali do Hulk, de alguns outros heróis da Marvel, e... As deles, assim, eu acabava passando, falando, ah, não vou ler isso aqui, não. Então eu conhecia bem, bem pouca coisa dele. É, quando começou a ser comentado mais essas séries, assim, pelo lançamento, né, da Netflix, muita gente da timeline começou a compartilhar notícia de bastidores de produção, e depois que as séries saíram também, aqueles reviews e opiniões sobre as séries. E aí que eu fui ter um contato um pouco maior com todos esses personagens. É, a Jessica Jones eu não conhecia, o Luke Cage também não, o Punho de Ferro também não, esse eu preferia ter não ter conhecido mesmo. Mas acabei conhecendo através da série. E o Demolidor era o único que eu conheci assim da velha guarda, dos velhos tempos de formatinho da Abril ainda. Mas era só ele. O que mais? Deixa eu ver. Não, é só isso mesmo. Gente do céu. Você foi falar do Hulk, eu encontrei aqui nos meus arquivos uma imagem medonha. O Demolidor apareceu em um daqueles filmes antigos do Gigante Esmeralda com um uniforme preto. Nossa. Ele era advogado do Hulk nessa história. Não, e mais, o vilão consegue deter ele porque liga umas caixas de som gigantescas e aí zoa todo o sistema dele de percepção, porque colocou ele num galpão, ele vai entrar, de repente o cara coloca, sabe, no melhor estilo Kiss, assim, com aquela caixa que tem 4 metros e meio de altura de som, e aí coloca e zoa tudo ele. Eu falo, caralho, velho, como assim, né? Quer dizer, tipo, se ele passar no túnel e alguém buzinar, tipo, ele morre, né? Mas era, né? Mas era muito zoado, cara. Tipo, o Luferrino, cara, pintado de verde, é uma coisa, olha, assim, só os anos 70 e 80 pra prover isso pra gente. Júlio, e você? Ó, eu tô junto com todo mundo aí, praticamente, que eu só conheci o Demolidor do filme anterior. Eu cheguei a assistir, também preferia não ter assistido, mas eu conhecia ele do filme. Agora o restante eu nem sabia. Tanto que, assim, Jessica Jones, fui saber só que ela era uma série Marvel, depois que o pessoal, eu fui seguir a timeline lá pra poder assistir as séries quando lançou o Luke Cage, daí falaram, não, antes de você assistir o Demolidor 2, você tem que ver o Jessica Jones. Daí eu falei, caramba, mas quem é Jessica Jones? Aí fui conhecer e fui entrar mais dentro desse universo aí, mas só o Demolidor também. É, então somos boas pessoas realmente pra julgar a série, né? Porque a gente tá vindo sem preconceitos. A gente vai analisar a série pela série, só. Ainda bem, né? Exato, isso. A graça é toda essa. Fosse comparar com quadrinhos, né, o título do cast ia ser alguma coisa, sei lá, vamos falar mal das séries Netflix, pronto. Então, comparar com os quadrinhos, o povo ia reclamar só. Olha, nem tanto, viu? A adaptação das séries é até bem feita, fiel em vários elementos e tal. É claro que hoje a gente não vai julgar esses critérios. A gente vai julgar as séries pelo resultado apresentado, pelo que elas são. A série não deve cobrar conhecimento prévio de ninguém, tem que funcionar sozinha. Isso não faria sentido nenhum. Imagina. Nossa. E mesmo assim, Punho de Ferro não funciona, não é? Impressionante isso. Ninguém sabe quem é o cara. Todo mundo foi lá pra ver quem era o cara e todo mundo saiu de lá exatamente como o Luke Cage no trailer dos Defensores falando: quem raios é você, sabe? E a pergunta permanece, né? Quem é Punho de Ferro? Tipo, X? Não importa, entendeu? Ninguém sabe ainda. É, no trailer dos Defensores, o Luke Cage me representa. Totalmente! Tipo, que você é Punho de Ferro? O que é o Punho de Ferro? You are what? É, Luke Cage, isso. O que é? Ah, gente, olha, eu sei que vocês são menininhos e meninos, né, são ensinados a gostar de super-heróis desde cedo, mas na boa, o cara chama Punho de Ferro. Não dá pra levar a sério um cara assim, tá? Desculpa, mas não dá. Simplesmente não dá, pode... sabe? Já é muito zoado isso, você não sabe? Não, Domênica, você não pode fazer isso, porque se for desse jeito... Nenhum super-herói vai levar a sério direito. Porque Daredevil, o demônio ousado, sério mesmo? Sei, mas é o que eu tô falando. É uma questão, não, talvez, de cultura. Ousado. Se o cara chegasse, se eu fosse um vilão que estivesse assaltando uma pessoa, o cara virasse assim, o que é você? Eu sou o demônio ousado. Não, mano. Sim, ele poderia te matar, tá, para, né? Você ri, né? Sei lá, alguma coisa assim. Mas é estranho falar isso porque, por exemplo, a primeira série que eu vi foi a Jessica Jones, e o que me chamou atenção nela não é nem pelo fato de ser uma heroína nem nada, porque eu não sou muito fã, assim, de séries e filmes de heróis, no geral. Sabe, eu tenho uma certa resistência a isso. Depois eu assisto e eu surto, super curto. Mas a priori eu olho e, sabe, dou aqueles dois passos pra trás, né? Mas a Jessica Jones e o Luke Cage, o nome da série é o nome deles. E aí isso pra mim me deu uma segurança muito maior do que assistir o Punho de Ferro e Demolidor. Tanto que Demolidor eu só assisti o piloto até hoje. Eu sei que isso tá super errado, eu sei que é uma das melhores séries Netflix, eu sei que blá blá blá. Mas pra mim não é uma coisa que eu tenho vontade de assistir até hoje, sabe? E aí eu acho que parte disso tudo vem um pouco de encontro porque são universos diferentes mesmo, sabe? Não tem como. É muito... A visão que eu tenho sendo menininha e tal é muito diferente da visão que vocês têm de super-heróis, sabe? E aí tem coisa que eu olho e falo, gente, não dá, sabe? Isso subestima a inteligência num nível tão grande. E aí o Punho de Ferro, ele subestima num nível tão absurdo, absurdo, absurdo, que não funcionou nem na Netflix, entendeu? Não deu! Não, desculpa, mas, eu tentei, eu fui assim de coração aberto, não deu. Calma, gente. Vamos deixar o Punho de Ferro por último. A gente vai chegar nele e todo mundo vai poder descarregar sua frustração e raiva. É. O pior é vocês não sabem. Punho de Ferro era a série que o Capitão mais esperava. Desde o anúncio ele estava empolgado, chegou na série e deu de cara com aquilo. No. Decepção em dobro. Muita gente falou isso, não é? Mas nós vamos chegar lá. Vamos começar do início. Perdão, padre, porque eu pequei. Já faz muito tempo desde minha última confissão. Eu estive preocupado recentemente com questões de moralidade. De certo e errado. Bem e mal. Não estou buscando perdão pelo que fiz, padre. Eu estou aqui pedindo perdão pelo que ainda vou fazer. Eu só estou tentando melhorar a minha cidade. Introduzindo rapidamente esta série que deu pontapé inaugural dessa nova iniciativa. O advogado cego Matt Murdock usa seus sentidos aguçados para combater o crime à noite nas ruas de Hell's Kitchen, sob a alcunha do Demolidor, enquanto criminosos da região se unem sob um mafioso em ascensão, Wilson Fisk, o rei do crime. Na segunda temporada, Murdock eventualmente cruza o caminho de Frank Castle, o justiceiro, um vigilante com métodos muito mais letais, e vê o retorno de sua ex-namorada Electra Natius, enquanto precisa lidar com o tentáculo. Charlie Cox estrela como Matt Murdock, o Demolidor. Também no elenco, a série conta com Deborah Linewall, Elden Renson e Rosario Dawson como principais coadjuvantes e destaques da primeira temporada, enquanto Dion Bernthal, Elodie Young e Stephen Ryder se juntam ao elenco na segunda temporada. Me arrisco aqui dizer que a escolha de começar por ele foi mais do que acertada. Não apenas por se tratar do personagem mais famoso entre esse grupo, ter tido um filme que mesmo criticado por alguns rendeu um spin-off com a Elektra, mas por toda a execução do projeto que serviu para mostrar para a gente qual seria o clima dessas séries. Eu vou confessar que gostei muito do resultado. E olha que me agradar não é fácil não, querida. Vocês concordam comigo? Gostaram da série? Fala pra mamãe aqui. Cara, eu adorei. Adorei, adorei, adorei. O primeiro episódio, pra mim, ele foi bem, assim, complicado, porque tava uma linguagem diferente do que a gente tava acostumado a ver no universo cinematográfico, né, da Marvel. E tava muito aquela coisa assim, puxa vida, como é que vai ser, não sei o que tem... Mas aí, quando acho que é o segundo ou terceiro episódio que foi, que tem a cena do corredor, que é aquele plano-sequência maravilhoso, que o Demolidor soca a porrada em todos os bandidos pra salvar a garotinha. Cara, eu lembro de parar ali e falei, isso, é isso que eu queria, né? Eu queria uma violência, eu queria uma porradaria franca, sabe? Que me desse assim, assim porra, que eu fizesse acreditar, né? Pô, chega uma hora que de repente voa um micro-ondas na cabeça de um cara. Falei, é isso. Era aí, eu não sabia que eu queria. Finalmente me disseram que eu queria, era isso que eu queria. E aí eu achei muito bacana. E aí depois o desenvolvimento também do personagem. Então uma porradaria mais franca, isso também tem a ver também com o cara ficar mais machucado e a gente tem uma noção dos heróis da Marvel cinematograficamente que eles, né, sei lá, são feitos de adamantium, né, não é possível, porque eles não se machucam, né. Aí da questão de vida dupla dele, que às vezes normalmente fica meio meh, né? Tipo, identidade secreta, né? A gente tá meio, como o Domênica falou, tem umas coisas que a gente tá meio cansado disso já, né? E, mas aí eu gostei do jeito que foi tratado, cara. E, assim, já falando, na minha opinião, é a série que eu mais gosto das quatro que foram apresentadas até agora, é o Demolidor. Principalmente os três primeiros episódios da segunda temporada, eles me ganharam, assim, falei, ok. Isso é muito, muito foda mesmo. Arishu, você que demorou a ver a série, gostou do que viu? Sei que não é um de seus livros cabeças, mas você gosta de um quadrinho que eu sei. A primeira temporada foi, assim, a melhor dessas todas que eu assisti e fiz a maratona pro cast mesmo. Você falou tão mal do Punho de Ferro por causa da expectativa e tal. Eu preciso desabafar isso aqui. Assistam e vamos gravar o cast. E aí eu me animei. Você já tinha indicado ela antes também no podcast, já tinha comentado de alguns aspectos da série. E aí foi legal assistir e ver algumas daquelas coisas que você já tinha citado antes. Aquela questão do vigilantismo, aquele dilema que ele acaba ficando entre fazer justiça ali com as próprias mãos e a outra justiça, a justiça do escritório, a justiça oficial ali, é alguma coisa também que me chamou a atenção, além de toda a ação, de todo o desenvolvimento dos personagens. O vilão também foi um dos mais carismáticos, assim, dessas séries todas, o Wilson Fisk. Acho que ele é muito bem construído, eles acabam meio que dando uma humanidade pra ele, que não é aquela coisa caricata, que é o mal pelo mal ali, não, ele tem os motivos que levaram ele a ser daquele jeito ali. Por mais que ele seja uma pessoa deplorável assim, ele ainda tem sentimentos, ele tá em busca de um relacionamento, ele tá em busca de algo a mais ali, mesmo sendo uma pessoa que, aos olhos da lei, é cruel, é vil e é capaz de qualquer coisa também. Foi um outro aspecto da série que me chamou bastante atenção também. E aquele encerramento lá, tocando aquela ópera Nessun Dorma também, foi um episódio danada, lá, né? Que me fez, opa, sensacional, falar, finalmente justiça sendo feita. Mas aí, depois acontece mais alguma coisinha, você vê, não foi bem assim, infelizmente, não é só final feliz aqui, não. Mas foi a série que eu mais gostei. E a construção, né, acho, do paralelo do vilão com o herói foi muito bem feito nessa, né? Porque você via os dois, parece que são meio que duas faces da mesma moeda, né? Os dois estão tentando fazer justiça a seu modo, já que pelos caminhos normais não é possível fazer. Os dois empregam violência pra conseguir as coisas que querem, né? Porque o Demolidor desce pro sarrafo mesmo, e o Wilson Fisk também, né? Os dois são conhecidos muito mais pelo seu pseudônimo, né? Não conhece, as pessoas não conhecem o nome verdadeiro deles, né? Eles viram quase realmente uma lenda, né? Quer dizer, tem toda uma construção do herói e do vilão que elas parecem meio que espelho, né? Elas conversam demais, assim, parece um espelho da outra. Não sei se você sentiu isso também quando você tava assistindo. É porque quando você vai com o nome, esse é o herói, você já meio que já coloca ele naquela categoria de, não, o bonzinho é esse. Aí por mais que ele faça algumas coisas ali que você não concorda, você meio que, não, ele é o herói e ele sabe o que ele tá fazendo. Mas não, a gente vê ele em dúvida também, ele tem um limite ali que ele tenta não cruzar, até as cenas em que ele vai à igreja se confessar com o padre, porque ele é muito católico. Aí ele fala que ele tá num dilema, que ele precisa acabar com essa pessoa, mas ele não quer acabar matando, mas através da justiça que ele precisa usar pra poder prender ele e colocar a responsabilidade dos atos dele, no caso do rei do crime, nas costas dele, ele não consegue, porque a polícia tá nas mãos dele. Todas as gangues criminosas, a máfia toda de Hell's Kitchen tá em poder dele, ele tem dinheiro, ele tem recursos. Então é algo difícil pra ele. E o caminho fácil seria encontrar com ele e matá-lo, mas ele não pode cruzar essa linha também, que ele tem aquele limite moral dele. Não, isso eu não faço, isso eu não posso fazer. Mais que ele seja violento e tal. É bem interessante, sim. Não, eu só ia comentar que, assim, também tem chega um ponto que o Matt, ele tá tão, tipo, confuso se o que ele tá fazendo tá certo, se o caminho que ele tá levando é o que ele quer mesmo, que ele vai pra igreja ali meio até pra poder procurar a resposta que ele pergunta, né? Ele confessa e acaba esperando que o padre dê ali alguma direção pra ele. Fala, ó, não, o que você tá fazendo é certo ou o que você tá fazendo é errado, pra ver se, pra poder se decidir, né? Ele usa, tem uma hora que ele tá tão desesperado que ele chega a usar esse ponto da igreja, assim, pra poder meio que ter aquela decisão, né? Tomar, resolver o que fazer. E aquele padre é meio ideia errada, né? Porque... Eu também concordo com o Basso, é a melhor das quatro que foi entregado, também das quatro que foram lançadas, né, na Netflix até agora. Eu fui assistir meio que já, muita gente já tinha assistido, então já tinham me feito toda aquela propaganda de não ver, você vai pegar, você vai gostar, o negócio é frenético, é ação atrás de ação, tem também o ponto, e quando você coloca, eu acho que Demolidor pegou mais o pessoal por conta que foi uma novidade, né? Chegou aquela fórmula da Netflix, assim, entrou a questão do primeiro episódio mesmo que o Basso falou, um pouco, ele tem ali um pouco de introdução, você fica meio confuso, fala, não, isso daqui, né, meio, eu não vi ainda, não sei o que eu vou esperar, não sei se tá bom, não sei se tá ruim, só que depois, conforme vai andando, a questão da ação, o trabalho que tem com os personagens, essa dualidade mesmo do vilão com o herói, toda a pancadaria que não ele só dá, mas a pancadaria que ele leva também, porque você vê que ele não é um herói, tipo, que nem, exatamente que nem os da Marvel, que falou cinematograficamente, que eles saem de lá meio que sem machucado nenhum, não, o Demolidor apanha muito, ele chega a quase morrer, ele tem que ter ajuda todo momento ali, porque você vê a humanidade, eu acho que do herói ali um pouco mais, ele não é focado tanto nos atos épicos dele, mas sim na humanidade, no que ele tá tentando buscar ali como personagem, tanto pra ele, quanto pra cidade, né, pra poder melhorar isso e, sei lá, trazer um pouco de paz pra ele e também pra cidade que ele vive. Eu acho que é exatamente isso, é um pouco do que você falou, da novidade. É um pouco do que o Basso falou de ser um universo compartilhado, mas apresentar um outro clima para essas narrativas. Trazer um peso a mais, algo distante daquela coisa leve e brilhante dos filmes. São histórias contidas e com um problema muito mais locais. E ter começado pelo Demolidor, com esse clima mais ágil, com essa coisa de ação, foi bom para chamar atenção para esse novo formato. Apesar de que achar que ritmo é problema compartilhado entre todas as quatro séries, mas vamos falar disso mais à frente. E sobre a segunda temporada, devo dizer que gostei dela apesar de ficar incomodada com alguns pontos, como o ritmo e o holofote dividido com o Justiceiro e a Elektra. Eu destaco principalmente os coadjuvantes e a evolução de todos os personagens. E você, Arechu? A segunda não me agradou tanto quanto a primeira. Eu não sei se foi por causa da novidade, eu já tinha assistido a da Jessica Jones também. É, mas ela não foi legal, foi uma série ok, mas não teve aquele algo a mais, assim, como o final grandioso, ou então aquele conflito psicológico que a gente vê em Jessica Jones. Mas foi uma série ok, eu gostei de assistir, gostei da apresentação da Elektra. O Justiceiro, eu tive muito problema com ele, que toda hora que ele aparecia, eu falava, ah, não, desse jeito, você vai encarar a situação dessa forma mesmo, aquela coisa, né? vou fazer a minha justiça ali, todo mundo vai pagar o preço que eu achar que deve pagar, geralmente é com a morte lá, né, vou balear ali do alto ali, e fica por isso mesmo. Também algumas coisas assim, entre tentar levar aquele personagem dentro do âmbito da lei ali, dentro do âmbito legal, mas não dá porque ele é um pouco louco demais ali, ele tem uma forma de pensar totalmente diferente, ele age mais por impulsos próprios do que pensando além, assim, eu vejo ele dessa forma. E a questão do ritmo também, eu via que tinha hora assim que ela ia pra uma coisa, depois mudava pra outra, meio que perdi o foco da narrativa, assim. Mas também foi interessante porque ela apresentou dois novos personagens, né, a Elektra e o Justiceiro. Então ela meio que alternava entre os dois, assim, você tinha o núcleo da Elektra ali como uma empresária rica e tal, poderosa, que também tem os seus poderes, ela sabe lutar muito bem, ela tem algo a resolver por conta dela mesma, também é uma ex-namorada do Matt Murdock, e acaba também levando ele pro outro lado. Ah, eu e você somos imbatíveis, você pode experimentar isso aqui comigo, fazer essa justiça, esse trabalho que você já faz, mas comigo aqui, nós dois seríamos imbatíveis. Depois a gente descobre que não, que ela tava meio que cumprindo a missão pro Stick, que é uma espécie de mentor que o Matt teve anteriormente, quando criança. Mas foi uma série ok, gostei de assistir, mas não me deu aquele mesmo estalo final ali do que... É, no meu caso já foi o contrário, eu gostei mais da segunda temporada do que da primeira, porque eu achei que eles apresentaram muito bem os personagens novos, a inserção do Justiceiro e da Elektra. A Elektra poderia ser trabalhada melhor em outra temporada, talvez eles devessem ter colocado um foco ali mais no Justiceiro, mas ficou bom da forma que eles fizeram. O que ficou bacana é que aquele dilema que o Matt tinha da questão do, ah, o que que eu tô fazendo tá certo, o que que eu tô fazendo tá errado, é esse caminho que eu devo seguir, acabou levando a outro nível aqui, que nem você falou, por ter agora o Justiceiro pra poder fazer aquela comparação, né? Só que eu acho que ficou bom porque até então ele tava discutindo com ele mesmo. praticamente, se o que ele tava fazendo era certo. Ali não, na segunda temporada ele tem outra pessoa pra poder discutir e entender também os pontos das outra, da outra pessoa e linkar aquilo com o que ele tá passando, né? Ele meio que via qual... O que que levou o Justiceiro a fazer o que ele fazia e comparava com o que ele tava fazendo, o que levou ele a fazer o que ele tava fazendo, né? Teve essa briga, essa discussão, essa comparação ali o tempo todo. Ficou bem legal, acho que a conversa que eles têm lá no telhado, quando o Justiceiro prende lá o Matt no pilar lá com a corrente, foi muito bacana. Foi um negócio que, assim, não teve uma ação ali naquele momento de início, só que acabou empolgando. E depois, a sequência final, depois que eles também têm que enfrentar uma porrada de bandido lá e sair socando todo mundo. Foi. É, nossa, então, foi sensacional. Que coisa linda que ali foi. Poder terminar ali aquele episódio, eu acho que foi o melhor episódio da segunda temporada, de longe. Nossa, com certeza. Então, pra mim, teve uma evolução aí nesse ponto. Talvez, é claro, o personagem principal tenha ficado um pouco ofuscado por conta dos outros dois, mas ainda assim eu acho que foi uma questão que foi necessária ali pra também eles trabalharem melhor todo o ponto dele, a discussão dele, e evoluir o personagem ali pras próximas temporadas ou até pro Defensores mesmo, né? Mas é o que acho que vai acabar acontecendo, já que a Elektra vai ser usada no Defensores. E esse ano a gente ainda vai ter a série do Justiceiro, que ganhou tanto destaque, roubou a cena e cativou o público. Queria só falar mais uma coisinha, que eu acho que é engraçado como o Demolidor, ele se diferencia bastante das outras séries, porque nele a questão do vigilante, né, de ser vigilante, ela já é a questão principal, né? Se a gente for pegar as outras séries que a gente for falar, os heróis, eles estão em conflitos pessoais, né? Estão contra, ou tem um ex-namorado abusivo maluco atrás de mim, ou quero recuperar o dinheiro da minha família, pá, pá. No caso do Demolidor, não, eu já sou um vigilante, né? Tanto que o final que você tem da primeira temporada, ele finalmente assumindo o manto, né? Assumindo o verdadeiro uniforme dele, né? E se apresentando realmente dele como Demolidor. Aí, nessa segunda temporada, é interessante porque daí vem um monte de personagens que são colocados pra falar: não, nego, o que você tá fazendo tá errado. Né? Então é engraçado que quando no final da primeira temporada a gente tem ele assumindo de verdade quem que ele tem que ser, que é o Demolidor, aí vem a ex-namorada falar pra ele: olha, mas na época lá que a gente se conheceu era mais legal porque a gente era mais solto, não tinha tantas essas regras que você tá colocando, né? Ou você vê o próprio Justiceiro falando pra ele: a regra que você coloca impede que você faça o que tem que fazer, né? O Stick também fala assim: olha, tem uma guerra maior que você tá fugindo, que você tem que matar esses caras que estão aqui. Quer dizer, depois que parece que ele assume na primeira temporada, na segunda você encontra um monte de personagens, né? É o inimigo, o mentor, a ex-companheira, todas questionando ele: olha, o jeito que você tá fazendo não é o jeito certo. O Fog, né, falando pra ele que, olha, você tem que abandonar isso e ficar só advogado. Quer dizer, é engraçado como quando finalmente ele descobre o que ele tem que fazer, de repente na segunda temporada um monte de gente apontando o dedo na cara dele: não, seu puto, você tá errado, não é assim. É engraçado isso, né? E acho legal porque diferente dos outros que a gente tá falando sobre uma série de super-heróis, o Demolidor parece que é o que mais coloca o manto do super-herói no sentido de: eu vou combater de uma maneira mais... Não é genérica, assim, né? Mas é mais ampla, né? Os outros, eles estão lutando, parece que pequenas batalhas pessoais, né? Pelo menos nessas primeiras temporadas. Se a gente for parar para pensar, o Demolidor é o único que efetivamente é um super-herói uniformizado. É o único que separa suas duas vidas, duas identidades. E aproveitando que você tocou também no assunto, tem a questão dos coadjuvantes que vale a pena destacar. O mundano e a participação desse personagem é bastante forte e bem feita. Olha o Fog Nelson aí pra aprovar. Sim, tem muita gente que criticou o Fog na segunda temporada, falou que é um personagem chato. Cara, eu achei ótimo, né? Ele é a escada perfeita pro Murdock poder fazer todas as discussões que ele precisa fazer, né? Eu achei muito bom o personagem. E eu não entendo de nada de direito essas coisas, mas as cenas dos julgamentos que o Fog faz lá, o argumento que ele coloca é sempre muito bom. É onde ele se destaca mais também. Às vezes o Fog tem que, até por questão do Matt não tá lá, ele tem que assumir ali, tomar conta de tudo. Você vê que quando precisa, pelo menos ali onde que é a área dele, ele tem o poder, né? Ele tem conhecimento, ele é bom naquilo que faz. Ele convence também nesse ponto. Acho que deu de Demolidor, né? Vamos para a próxima série, que a Domênica nem falou nada ainda. Vamos deixar a Domênica falar um pouco, né? É, eu não assisti Demolidor, gente, desculpa. Pra não falar que eu não assisti nada, da Netflix eu assisti o piloto. Não achei um piloto ruim, mas eu não achei ele tão bom ao ponto de me dar vontade de continuar assistindo. Então, até hoje eu não vi. Então, eu sei. Quem sabe um dia. Mas, eu não sei, eu acho que não vai ser antes de Defensores, não. Sobrar um espaço na fila é difícil, né? Ah, é um pouco. Jessica Jones. Consegue atravessar paredes? Parar o carro em movimento? Na minha opinião, bancar o herói nos transforma em alvo. É, já passei por isso. O que é isso, Jessica? Não banque a heroína comigo. Falando um pouco então da série seguinte, a primeira e única delas a ser protagonizada por uma mulher. Jessica Jones é uma cínica e super forte investigadora particular de Nova York que sofre de transtorno de estresse pós-traumático por algo que interrompeu sua breve carreira como heroína. O retorno de uma figura sombria de seu passado, o manipulador Kilgrave, forçará Jones a combater o mal. Kristen Ritter estrela como Jones, uma ex-super-heroína que abre sua própria agência de detetives depois de um fim à sua carreira heróica. David Tennant, Mike Colter, Rachel Taylor, Caroline Moss, Eka Davili, Erin Moriarty e Will Travell também estrelam a série. E para começar a falar sobre a série, eu gostaria de ouvir a Domênica, que é a representante do Girl Power aqui. O que você achou da série do... Foi a primeira série da Marvel que eu vi, a Jessica Jones. Vi por curiosidade mesmo, e eu achei a série espetacular. Eu, sendo mulher, é impossível, né, não ter gostado de Jessica Jones, pela questão de vamos falar de relacionamentos abusivos, e vamos falar de interpretações diversas, mas... Pulando, assim, essa discussão toda que a série traz, que vai muito além do núcleo só da Jessica, né? Envolve também os núcleos de outros personagens ali dentro. Eu achei muito bom a questão de como eles realmente trouxeram uma heroína, né? Ela tem superpoderes, ela é super forte e, ao mesmo tempo, ela é... bem durona, né, e não no sentido apenas de força física, né, ela é bem suportávelzinha, Jessica, ela tem uma personalidade difícil de lidar, né, e o que me chamou a atenção nela, na verdade, na série, foi a atriz, porque a atriz que interpreta a Jessica Jones, ela fez Breaking Bad, então eu olhei e falei, olha só, né, ela me chamou a atenção, e aí eu fiquei, assim, fascinada, eu achei uma série muito boa, eu acho a trilha sonora espetacular. Eu acho que ela encaixa muito bem, tanto que quando eu assisti eu não fiquei muito ligada, por exemplo, em detalhes do tipo, o tempo todo ela tem oportunidade de matar, né, o cara que tá atrás dela, e aí o cara foge, e ela aprende de novo, e aí o cara foge, aí você fica, meu Deus, só resolve isso, né, tipo, dá um, sei lá, pisa no pé dele, sabe, que ele vai quebrar, sei lá, dá uns seus pulos aí, mulher. Né? E não, né? E aí, ao mesmo tempo que a gente vê isso, o que eu gostei desse jogo dela, apesar de ser cansativo, eu concordo com vocês, das risadinhas, mas o que é legal é que, assim, quando a gente olha pra ela e fala, poxa, Jessica, mata logo ele, ao mesmo tempo a gente tá esquecendo que heróis não matam ninguém, né? Então, ela não pode, né? Eu achei muito legal, assim, a forma como eles trabalharam. Achei a série muito interessante mesmo, achei bem bacana, não me arrependi de ver, não. Gente, a série, eu fiquei maravilhado. Por mais que a Demolidor seja a que eu mais gosto, a que eu acho é mais original e que melhor contribuiu, pra, de um modo geral, para séries e universos de super-herói, foi Jessica Jones, porque eu olhei e falei, sim, finalmente pegaram um filme de... pegaram o super-herói e tiraram do gênero, isso é um filme de super-herói. Não, o super-herói é só um fato que tá ali e a gente tá tratando uma outra coisa. Então, parece pra mim que a Jessica Jones abriu que agora podemos ter uma série de super-heróis de romance policial, porque ela é bem bem isso, né, de investigação de caso, né? Uhum. Ou podemos ter uma pra discutir realmente um relacionamento abusivo, ou discutir, sei lá, como a gente depois vai ver com Guardiões, que na verdade é um filme sobre família e uma comédia, não é um filme de super-heróis. É um filme, né? Então, quer dizer, mudou, sabe? Vamos tirar, tipo, super-herói não é um gênero, né? Vamos deixar de lado isso, né? Não é um gênero. Super-herói é uma característica que o filme tem. Tem seres supers lá. Não é um gênero per se, assim. Eu achei, putz... Eu olhei e falei, caralho, velho, que demais, né? Ao mesmo tempo, é a única série que... Por mais que o Domênico falou que os anões não matam, é uma das séries, acho que, menos violentas, porque fisicamente, né? A violência dela é muito mais psicológica e a única que o herói conscientemente mata mesmo alguém, né? Eu falei, caralho, né? Falei que, assim, uhum. Ele é uma virada pra tudo. Olha, eu concordo, viu? Eu acho que, assim, foi a que mais surpreendeu. É uma série que quando eu fui ver, eu não... Eu, sei lá, eu esperava... Não esperava isso dela. Esperava qualquer coisa menos isso. A gente esperava, sei lá, alguma coisa na pegada do Demolidor ou alguma coisa... Não sei. Eu também fui meio que sem expectativa porque eu não conhecia a personagem. Mas quando vem isso, tipo, a questão da inserção do romance policial, aquele suspense que tem, aquela busca dela da investigação pra poder tentar encontrar onde ele tá, ou se não tentar incriminar ele, depois vendo que não vai resolver nada tentar incriminar ele, que ela vai ter que... Juntando também tudo isso com esse ponto de que ela é a única que efetivamente mata, porque você vê que ela não tem saída. Chega ali no final, ela pega e vê que ou ela faz aquilo ou ela vai ter aquele cara no, a vida toda perseguindo ela, sim, né? E isso acaba também surpreendendo, dando aquela coisa diferenciada, né? Além de que a personalidade dela é bacana, você não vê, pelo menos eu não tenho muito contato assim com super-herói, mas não tem contato com uma personalidade assim tão, foda-se vocês, eu vou fazer aqui o que eu quero, é bem ignorante, é bem, né, uma personalidade forte. É aqueles defeitos que a gente não costuma ver no super-herói, porque normalmente o defeito do super-herói é que, ele é muito bom, ele é muito perfeccionista, mano, perfeccionista não é um defeito. Vai se fuder, né? Isso é que você coloca no currículo pra quando você vai pedir emprego. Você coloca o quê? Fala assim, não, é como a Dominica falou, ela é difícil, ela é meio chata, ela é meio escrota. E aí eu olho e falo assim, gente, que demais, porque pra mim agora ela ficou humana, né? Ela deixou de ser o ser super-herói. Eu falei, não, é humana, né? Como a Dominica gosta de falar, ela paga uns boletos, né? Deve, tipo, ter que... Né? Tem cara de quem tem que lavar uma louça, né? Tem que pagar uns boletos, tem que ir no supermercado, né? Sabe? Uma coisa assim, né? Tem que resolver o problema no banco, né? Que pega fila. Tem cara de gente como a gente, né? Tipo... Mas é interessante a Jones nisso, porque ela é muito humana e eu acho que é por isso também que, sabe, viralizou e todo mundo foi pra essa questão dessas séries, porque ela é uma série bem feita, se a gente for parar pra analisar, assim, todas as discussões, né? Não sei o porquê que eles humanizaram tanto ela, eu sei que foi, assim, um acerto da Netflix em, nossa, mil pontos, né? Tem como não falar que ela é uma série boa. Tanto que em poucos momentos, assim, que ela usa a super força dela lá, que ela levanta o carro, por exemplo, que ela pula e que você fala, meu Deus do céu, ela voa... Aí você fala, da onde que essa mulher voa? Porque, tipo, não, gente, é isso mesmo, sabe? Tipo, ela paga uns boletos, ela lava umas louças, sabe? Não, ela não voa. A gente não voa. Ela, assim como o ela pula, o Jack, né? O Samurai Jack, ela sabe pular bem. É, ela controla a queda, enfim. Ao mesmo ponto que a própria discussão dela é uma coisa bem interessante, porque... Ela é uma personagem que ela dá um pouco de dúvida na gente, né? A gente sabe que ela cometeu erros graves e imperdoáveis... Né, principalmente para os envolvidos com as vítimas, mas ao mesmo ponto a gente olha e fala, não foi ela que fez porque ela estava sendo controlada. Aí você fica, mas foi você que fez, entendeu? Sim. E aí você fica naquele joguinho. E aí, cara, isso dá uma proximidade com a gente muito grande, e aí que tá a grande sacada, né? Por isso que eu falei, eu não queria trazer a questão do relacionamento abusivo, mas não tem como não trazer, porque é exatamente a questão de quem é a gente pra julgar exatamente se ela tá certa ou se ela tá errada, entendeu? E, aliás, quem é a gente pra julgar isso, se o vilão é tão vilão assim ou se não é, entendeu? É muito... São muitas camadas. E não muda o fato de que, de fato, ela é a vítima, ponto, e ele é o vilão, ponto. E mesmo ela sendo a vítima, ela matou uma pessoa que ela não poderia ter matado, ponto, né? Então, são muitas camadas, assim, é isso que eu gosto nela. São muitas camadas de roxo, não de cinza, porque toda a série é meio roxinha, né? Pelo nome de roxo, né? O Homem Púrpura. O que eu acho interessante daí, porque a Netflix, for pensar bem, ela foi pro caminho contrário do Demolidor. Ela colocou um cara que era extremamente... tinha um vigilantismo muito grande. Um apelo à parte física da série, que era de violência, cenas de luta muito bem coreografadas. De um super-herói que, teoricamente, não tem superpoderes. Teoricamente, não é... Foi um treinamento muito aguçado, né? Não tem super-força de coisa assim. E de que não mata nenhum vilão, né? Tudo mais. Aí você vai pra Jessica Jones e pega o contrário, né? Você pega um enredo de uma história mais pessoal... Né, sem ser vigilantismo, de uma pessoa que não é tão altruísta quanto o Demolidor, onde o terror, ele não é físico, você, como o Demolidor, você tinha medo dele se machucar, e que ele ficava toda hora fudido, né, sangrando e tudo mais. A Jessica Jones é um terror psicológico, né, você fala, putz, cara, esse cara fode com a mente de qualquer um, literalmente. E aí você tem uma pessoa que tem sim super força, mas que no final das contas, acaba fazendo a única coisa que o Demolidor não faz que é matar, mas numa situação também limite, que é impossível não ter feito aquilo, né? Quer dizer, ela quase, eles decidiram ir pro lado oposto, né, na segunda série. Né? O que talvez tenha sido realmente o fator de sucesso, além de ter sido, como a Domênica falou, muito bem escrito. Eu acho que o roteiro dela é muito bom. Eu só tenho um problema nesse, né, põe o casaco, tira o casaco, né, que é, né, prende o rapaz, eu esqueci o nome dele, do David Tennant faz. Killgrave, né? Isso, nossa, Killgrave. Gente, como que a gente esqueceu o nome, seu nome, cara, desse? Como ela fala, né, tipo, você tinha quantos anos? Tipo, 9 anos quando você inventou esse nome? mas é aquela coisa, né, de prende o cara foge, eu só tive isso porque eu senti que acho que a discussão da série poderia ter sido feita em menos episódios, e aí por uma necessidade de comercial, de que tem que ter um número X, né, de episódios da série, acabou tendo que se estender e fazer essas coisas meio meio enrolada, que era de, né, vai e solta pra ver se estica, né? Mas acho que é o único problema da série. Fora isso, eu acho muito boa. Ai, não é um problema nada. Você não sabe o que você tá falando. Eu achei que isso foi um acerto absurdo. Eu entendo quando ele fala, por exemplo, ah, mas pega o Killgrave e solta o Killgrave. Pega o Killgrave e o Killgrave foge. E assim, ele nem usava o poder dele pra isso, né? Parecia que as coisas estavam dando errado. Sim, gente, porque é uma série de heróis. E aí o herói, tipo, a heroína, está utilizando o nosso mundo e as regras dele pra tentar conseguir. É claro que ela não ia conseguir, entendeu? Enquanto ela não usasse algum tipo de super força ou de super inteligência, alguma coisa, ela não ia conseguir acabar com aquilo. E a única forma dela acabar com aquilo seria se ela perdesse o medo dele. E ela tem um medo absurdo dele, sim, né? Então, não tinha como. Não, mas o último episódio, entendeu? Smile, por isso que eu acho, né, assim, é cansativo, mas é o maior acerto da série, isso tudo, sabe? Uhum. Então, pra mim, tá ok. Eu achei ela espetacular. E tem o Luke Cage, né, pô? Então, uhum, ele passa rapidinho, mas ele tá lá. É isso, é legal também. Aí deixou você ficar isso é até interessante. Peraí, Júlio. Vou ter que te interromper rapidinho. Quero ouvir a opinião do Airechu. Não, eu tô praticamente concordando com tudo que tá sendo dito aí. Essa parte mais polêmica, assim, de põe o casaco, tira o casaco, da série e voltar, não acabou me incomodando, não. Eu entendi que a personagem precisava desgotar todas as alternativas e oportunidades que ela tivesse pra deter o Killgrave ali, antes de partir pra medida final ali, a última que poria fim. Tem razão. A ele de vez, né, que seria matá-lo. E a série toda, ela é levada nesse tentativa e erro, até a solução final ali. Então acabou fechando bem. Vocês falaram que o roteiro é muito bem escrito, realmente. Ela tem que superar aquele medo que ela tem dele também, porque ele é vil demais. Eu via ele, assim, eu tremia com aquele cara. Falando, não, ele vai mandar eu... Ele mandou a mãe dele dar tesourada nele, nela mesmo. É um cara perverso demais. Acaba sendo um pouco pesado. Você, ela ficou em poder dele durante muito tempo, fez coisas que ela não queria ter feito. É muito pesado essa carga de psicológica que ela tem. Então, enquanto ela tá ali tentando esgotar todas essas alternativas, vamos prender ele numa sala hermeticamente fechada. Ah, é um vírus, tal. Vamos tentar neutralizar. Ele controla a gente através de um vírus. Então, é tentativa e erro, até que chega no final que ela consegue superar o trauma que ela tem. Naquele desespero final, ela acaba matando ele e concluindo a série, pra mim, da melhor forma possível. Então, também só tem elogios aqui, tô praticamente concordando com o que vocês estão falando. Eu gostaria de destacar também os coadjuvantes dessa série também, que eles também são bem legais, e eu acho que eles foram muito bem construídos e trabalhados também. A atriz, como a melhor amiga dela, a advogada lá, é a Harper, né, que chega a aparecer também. Trinity, né, de fé. Eu olhar assim e falei, caralho. É a Trinity. Eu vi falando, ó, a Trinity, advogada. Ela não é exatamente boazinha, mas ela também tem as motivações próprias dela. Acaba fazendo um jogo duplo ali. E quando ela acaba libertando o Killgrave, você fica, ah, não, por que ela fez isso e tal? Mas ela também tem interesses próprios ali. Ela também tá correndo atrás do... de interesses próprios mesmo. Não tem outro termo pra tá qualificando, não. Então nem todo mundo é tão bonzinho ou tão bem intencionado quanto a gente queria que fosse e idealizasse. Mas, no geral, foi uma série que me agradou muito. E todo esse ar de novidade, de levar algo daquilo que você espera de um super-herói para um caminho diferente e inusitado também foi muito positivo ao final da série. Ela e a primeira temporada do Demolidor foram as duas assim, que mais trouxeram novidades. Assim, que, não, isso aqui foi totalmente inesperado, me surpreendeu. Foram as duas assim, que eu mais gostei dentro das séries Marvel Netflix, das que eu vi. Júlio, pode falar aí não, agora. Eu só queria concluir que assim, eu acho que todo esse ponto da Jessica em contraste com o Demolidor, porque que nem o Demolidor, ele está querendo ajudar a cidade ali, ele quer ser um vigilante, ele busca isso até que no final da temporada ele assuma aquele manto. É o contrário, ela tá o tempo todo, ela pega e fala, não, o pessoal fala, não, com esses poderes você podia ajudar as pessoas e tal, ela não quer. Ela só quer viver a vida dela ali tranquilamente, ela acaba só agindo exatamente por conta do que o Grey aparecer. Se aparecesse provavelmente outro herói querendo destruir ali a cidade, se não mexesse com ela, provavelmente ela não ia nem se envolver ali naquele primeiro momento. Ela ia olhar e falar, ah, e eu com isso, né? Ok, ninguém me contratou, ninguém vai me pagar pra pregar esse cara, exatamente. Então deixa eu lá. É bem assim, Eva. Que torna... Nas séries no geral, né? Só que por ela cometer muitos erros, tal, ela pegar e ter aquela questão da culpa que ela sente, você já começa a série com ela meio que espionando o Luke, porque ela fala que tem um... Ela tem meio que um pessoal, né? Ela tem uma importância maior aquele caso pra ela. Por quê? Porque ela tava envolvida, porque foi ela que assassinou a esposa do Luke, e isso leva também aí todo um desenvolvimento legal. Nossa. Que teve nessa do Luke nessa série, foi muito bom, bem trabalhado, e quando chega na série dele, já não engrena como tanto. Como foi bem feito, né, essa parte, né, dela começa a investigar, você fala o quê? Ela foi contratada, e você fala, não, é pessoal, mas é pessoal por quê? Que cagada que ela fez? Quer dizer, vai sendo contado aos poucos, vocês começam a envolver muito na história, né? Quando você descobre que você foi, porra, Jéssica. Exatamente. Você pega e tem toda essa questão. E aí, tanto que assim, por um lado, você vê ali, você, por um momento, você acha que os dois vão ficar juntos. Só que depois que acontece toda a revelação, que o Luke descobre que o envolvimento dela, ele acaba saindo fora. E tanto que assim, eu fiquei em dúvida, né? Falei, agora tem que ver na série dele como que eles vão tratar isso. Se ele vai voltar a conversar com ela de alguma forma e os dois vão voltar a ficar junto ou não. Cara, eu também achei que eu ia ver o outro lado da história, sabe, no Luke Cage, sabe, assim, qual que é a versão dele pra esses fatos todos que a gente viu pelos olhos da Jéssica. E aí depois, não, foda-se. Então, eu acho que se eles tivessem talvez trabalhado, assim, esses pontos de uma forma melhor, o Luke Cage teria sido melhor ainda, né, mas... Muito bem. Depois do que foi dito, acho que nada tenho a acrescentar sobre Jessica Jones, não. Vamos seguir em frente. Estou sóbrio. Concentrado. Eu estou pronto. Invadiu o conjunto habitacional e agora tá dando uma de Capitão América do Hara. Cai fora ou vai se machucar. Eu só estou começando. Com com Luke Cage. A terceira série dessa empreitada, a gente já começa com algo diferente. Enquanto os outros personagens vieram do zero, aqui a gente tem a volta do Cage já apresentado na série anterior. Porém, a gente encontra o protagonista aqui em outra situação. Como vocês mesmo disseram, esperavam um desenrolar do relacionamento com a Dionys, mas o que a gente tem é algo mais contido sobre o Luke como defensor do barro. Em resumo, quando um experimento fracassado lhe dá super força e uma pele inquebrável, Luke Cage se torna um fugitivo tentando reconstruir sua vida no Harlem e deve em breve enfrentar seu passado e lutar uma batalha pelo coração da sua cidade. Mike Colter estrela como Luke Cage, um ex-condenado com força sobre-humana e pele impenetrável que agora combate o crime. A série é ambientada no Harlem e procura replicar a sua atmosfera única e cultura, particularmente com a música, que Sepper coloca ênfase em toda a produção. A série também comenta sobre raça, política e o movimento Black Lives Matter. E talvez não haja série melhor para encaixar o jargão do Luiz Roberto, Luke Cage. É a série desses negros maravilhosos. Mas vamos voltar ao que interessa. Airechu, gostaria de ser o primeiro a falar? De Luke Cage, o que me chamou mais atenção foi a ambientação que mudou. A gente sai de Hell's Kitchen e vai para um outro bairro de Nova York, o Harlem. Aquela cultura black com a música de fundo sendo uma parte muito importante da narrativa que estava sendo contada ali também foi algo que me prendeu, que me chamou atenção. Geralmente música, assim, em qualquer obra vai ser um aspecto que eu vou reparar muito, porque é um catalisador importante de emoções ali. E no Luke Cage, a gente vê que ela tem um destaque especial ali. Do personagem em si, da parte da origem dele, desse desenvolvimento de uma nova relação que ele passa a ter com a Claire e esquecer a ex-namorada dele, foi ok. Eu não teria uma opinião assim, foi ruim, foi mal trabalhado, não teria uma opinião nesse estilo não. Eu tentei focar mais em ver o que estava servindo de motivação pra ele do que essa parte de relacionamentos assim. E com relação a Jessica Jones, eu entendi no final da série ali, quando ele abandona ela, que ele descobre a verdade, que a Jessica foi a responsável por matar a ex-namorada dele, que ele não teria qualquer chance de voltar a ser amigo ou ter alguma coisa com a Jessica. Então eu entendi aquilo como um caso encerrado ali, até pelo que é mostrado da personalidade dele com relação a valores, assim, com coisas que ele preza. Eu acho que seria muito difícil ele reatar de novo com a Jessica. E a ex-namorada dele a gente passa a conhecer mais nessa série, período em que ele teve preso e que ele acabou participando de um experimento que acabou levando ele a desenvolver o superpoder da pele impenetrável, invulnerável. Então, não teria uma crítica mais contundente pra fazer em relação a isso, não. E no mais, também foi uma série que me agradou, assim, por trazer aqueles criminosos mais de bairro ali também. Não é algo tão grandioso quanto é a máfia do Demolidor, as grandes máfias de Nova York lá. É um contrabandista de armas, drogas ali sendo distribuídas e a parte de compra de influência dentro da política, né, com a irmã do Boca de Algodão. Eu não lembro se é Mariah, que é o nome dela. Sim, acho que é Mariah. É. E tem uma mudança muito boa também do meio da série, quando ela meio que assume os negócios do irmão, matando ele. Aquela cena dela matando ele foi bem impactante. Eu falei, não esperava isso dessa mulher, não. O que ela fez aqui? Foi uma coisa bem chocante de ver, assim, e a forma como ela lida com isso depois também achei bem interessante, assim. E do Luke em si é isso que eu comentei. Depois, quando tem uma outra parte lá, que é o meio-irmão dele, nossa, que aparece, eu já acho que a série meio que, né, perdeu o foco ali, mas foi bem a tempo de como foi no finalzinho ali, e aquilo fechou rapidinho, e eu falei, opa, ainda bem que acabou aqui, e eles não renderam isso tanto assim. Mas aí ele já tava também como o herói do bairro, o pessoal já conhecia ele era um cara popular, ao contrário do Demolidor na primeira, que ele meio que era demonizado mesmo pela mídia, o demônio de Hell's Kitchen. A culpa é dele, disso que tá acontecendo, tanto por má informação, quanto por culpa do Wilson Fisk, que plantava informações falsas, né? Acusando ele de crimes que ele não era diretamente responsável. E o Luke não, a gente vê ele crescendo como herói no bairro mesmo, ele não querendo assumir essa faceta de herói ali. O pessoal, essa blusa aqui com marcas de bala foi o Luke que me deu. O Luke tá consertando Harlem, finalmente alguém tá pondo ordem nesse bairro aqui. Então isso aí foi legal. O que eu não gostei mesmo foi o Cascavel, cara, o Kit Cascavel, que... não, chega, não precisava. Não precisava. Cara, eu acho que o série do Luke Cage, ela é destacada pelos personagens, né? Mais do que nos outros, acho que nas outras séries, os personagens que trazem, cara, o que é o Mahershala Ali como Boca de Algodão. Uhum. Cara, que personagem fantástico. Eu fiquei tão chateado na metade da série quando ele, sabe, ele morre, né? e substitui ele. É. Eu falei, caralho, velho, que ator. Tem uma cena específica que ele tá falando, tipo, de quem que é o rei, e a câmera gira e enquadra ele de uma maneira que ele fica na frente do B.B. King, né, que tem o foto dele no fundo, que tem uma coroa, e aí a coroa do quadro fica em perspectiva, fica em cima da cabeça dele, quando ele tá falando quem que é o rei. Eu olhei, tipo, e você não vê a câmera fazer isso, né? A câmera vai aos pouquinhos, uhum. E quando você vê que ele tá falando, você fala, oh, meu Deus, ele tá com uma coroa agora, né? Que, cara, é fantástico. A parte técnica da série, para mim, é uma maravilha. Trilha sonora fantástica. Mas essa quebra do roteiro aí, meu amigo e minha amiga, não tem maravilhosidade que aguente. O Boca de Algodão arrasando, aí chega o Kit Cascavel e vai tudo ladeira abaixo. Dá claramente pra dividir em antes de Kid e depois de Kid. Já tava torcendo pra acabar. Eu concordo e acho que os coadjuvantes e antagonistas dessa série são bem bacanas, mas aquela mudança de clima que citei parece que arrasta todo mundo pra abaixo. A Misty Knight é uma que eu estava gostando, aí do nada ela se torna uma psicopata que quer culpabilizar o Luke por tudo. É uma ladeira bonita pra subida que vinha tendo. E ainda me inventam de empurrar um vilão com uma roupa ridícula porque precisam dar um oponente físico ao Kenji, já que ele era impenetrável. Pelo Chanel do Senhor e Spock, tenha dó. Então, é porque assim... O grande conflito da série era o quê? Era aquela guerra de influência, né? Você tem o bom exemplo do cara trabalhador que tá trabalhando duro, tem uma vida simples na barbearia, que é o Luke Cage, e que tava tentando dar um bom exemplo, né? Entre muitas apas que eu vou colocar, mas ele tava colocando um bom exemplo para as crianças e pro pessoal ali do Haller, enquanto você tem o Boca de Algodão, que é aquele outro exemplo do criminoso, né? Outra vida que o pessoal que tá ali pode levar, que você pode entrar pro crime, tudo mais. E tem um grande jogo de influência, quer dizer, quem que faz mais por vocês? Sou eu aqui o traficante ou é esse cara? E ia virar uma... Tava encaminhando pra virar uma guerra de influências, né? Tipo, de uma retratação na mídia. Como? Como você tá retratando? Tipo, é o cara que é a prova de balas? Né? E em contrapartida você tem um traficante de armas, né? É muito o oposto. É o cara que atira e o cara que não pode ser atingido. Só que aí na metade matam um Boca de Algodão. Eu achei que a Mariah ia assumir isso. E ela começa a assumir. Só que aí eu vejo que o pessoal acho que olhou e parece que falou assim... acho que a gente não vai dar conta de discutir isso. Então vamos... Tipo, igual no RPG, você sabe? Você tá numa intriga policiana foda. Não sabe como resolver. Coloca um combate. Os jogadores vão gostar. Né? E aí os caras jogaram o combate e colocaram o Kid Cascavel, que é um vilão que é simples de enfrentamento, né? Eu tenho que bater no cara. Sendo que o Boca de Algodão e a Mariah eram vilões que o Luke Cage não podia vencer com os superpoderes dele. Não adianta você ser a prova de bala se os outros dois dominavam a opinião pública. Eles iam colocar o Harlan contra você, né? Eu lembro da Domênica assistindo isso, também a gente tava, quando assistiu junto, né? Falou assim, mas morreu, né? Apesar da morte dele ser fantástica como... Foi exatamente isso, não. Mas faltam, sei lá, 5 episódios ainda. Por que que o vilão morreu, gente? E agora, o que que vem? É. Mas assim, tem uma coisa que a Luke Cage trouxe que eu achei espetacular. E aí, pra mim, isso também lembra um pouco o que a Jessica Jones fez. Porque o Luke Cage, ele me chamou a atenção por causa da aparição dele na Jessica Jones. Não porque eles têm um relacionamento, mas porque eu olhei pra aquilo e falei, gente, personagem bacana, bacanudo. E pra mim, quem se destacou na Luke Cage... é a Claire. Eu olhei pra Claire se apresentando ali, a cena que ela chega na série, né, que o moleque rouba a bolsa dela, ao mesmo tempo que o Boca de Algodão tá lá, tipo... Tenta roubar, né? É, tenta. É, na verdade ele rouba e ela vai atrás e bate nele, mas assim, ele chega a tirar a bolsa dela, né? E o Luke Cage tá lá ao mesmo tempo demonstrando todos os poderes dele, como se fosse a coisa mais normal do mundo, você erguer, sei lá, uma placa de concreto... Porque, ai, deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Tipo, não tem nada, mano. Não tem o que tem embaixo, honestamente, né? E, nossa, como a Claire é uma personagem fantástica. Eu sei que ela aparece também, né, desde lá do Demolidor, mas como eu não assisti, então pra mim XYZ, né? Então, a hora que eu li aquela personagem, eu falei, gente, como é legal. E aí, como é bom saber também que ela é um personagem só, né, nesse universo todo e que ela é importante, que ela vai acabar ligando todos eles. E eu acho que aquela atriz, ela manda muito. Ah, Rosario Dawson, cara, eu acho ela fantástica, cara. Eu gosto dela desde, sei lá, cara, acho que desde lá de... É muito... E, porra, e como esquecer de Pluto Nash, tá ligado? Tipo, com o Ed Murphy. Eu gosto demais dela, acho ela muito boa. Não, e que eu concordo que os coadjuvantes são os melhores, né? Porque, porra, você tem o que falar do Shades. Ah. Não, o Theo Ross. É. Theo Ross. Não. Ah, queridinho. Depois, tanto que depois que o Boca de Algodão morre, o foco fica maior. Eu acho que quem se destaca mais é ele com a Mariah, lá, de certa forma, do que o Kid Cascavel, né? Sim, sim, totalmente. Tem... Tanto que quem é o Cascavel. Ross, vocês não têm noção que o Theo Ross aí, né? O Shades, ele, tipo, todo cara que subiu no poder, ele se colocava como segundo no comando. Mas eu não sei porque, eu tinha uma cara de quem tava comandando toda essa porra, era ele, sabe? Uhum. Sabe aquelas coisas assim, olha, eu tô mandando... eu sou, na verdade, o mensageiro do meu chefe. Não, não tem chefe nenhum, né? Eu sou o chefe de verdade, né? Eu tô me fingindo de mensageiro pra poder observar como é que vocês trabalham aqui, né? Pior que eu fiquei boa parte da série também achando que ele tava dando desculpa ali, só que ele que tava controlando tudo por trás dos panos. É, cara, porque colocaram um puto num ator já que já fez série, que já é famoso. Domênica aí já tá maluca, né, por Sons of Anarchy. Sim! E aí, colocou puta de um cara com uma cara de sacana. Nossa, ele tem uma cara de bandido, vamos falar a verdade. Ele tem uma cara de bandido latino, Theo Ross, né? Gente, não tem como você confiar nele. Você fala, esse cara, sei lá, é da máfia latina e vai fuder todo mundo aí, ó. Vocês estão achando que vocês sabem? Vocês não sabem de nada. É, e aí colocou o cara, ele fica de braço direito de todo mundo, né? O Cottonmouth, ele ficou braço direito. Aí a Mariah subiu, ele ficou braço direito dela. Aí chegou o Kid Cascavel na cidade, ele era o braço direito dele. Eu falei, mano. É, e ele deve ser o braço direito e esquerdo dele mesmo. Mas assim, ó, brincadeiras à parte, é o nome do personagem. Ele é Shades, ele tá sempre nas sombras, e a gente nunca sabe quem ele é de verdade, entendeu? Talvez se tiver espaço, ele volte, a gente descubra o poder dele, mas que ele é uma figura importante ali, ele é. Não é possível que ele seja simplesmente o cara, tipo, o encarregado mais confiável de todo o universo vilanesco de Luke Cage, sabe? Esse daqui é o nosso encarregado de confiança, gente, sabe? Não tem como. Encarregado, né? Tipo... Cara, é muito, né? Olha aqui que ele é o supervisor. Ele é. Esse daqui é o chefe do gabinete. Você pode passar tudo pra ele, porque ele vai resolver. Mas você matou o chefe dele, não importa. Ele continua sendo encarregado, entendeu? É um cargo vitalício, um cargo público, né? Pode ir trocando a administração que ele fica lá. Né? Não importa quem está no poder, né? Ele será o encarregado. É, não faz sentido, né? Não sei, talvez tenha uma exploração maior. Eu achei também que ia puxar a exploração pra ele. Aí apareceu o Cascavel e eu... Ué, né? Peraí. Não é o outro moço ali, não, né? Mas... É, tanto que ele, tipo... Quando Boca de Algodão começa a fazer as coisas que meio que sai fora, começa a prejudicar ele próprio, o Shades que começa a falar com a Mariah, né, pra poder fazer, é ele que meio que convence ela ali, que deixa ela irritada a ponto dela matar o Boca de Algodão, e depois ele que ainda continua dando conselho pra ela ali por trás dos panos. Então, eu imagino que assim, nessa primeira temporada, ok, ele pegou e passou dessa forma, só que futuramente, devido a todo o conhecimento que ele tá pegando aí de todos esses vilões, essas coisas, ele vai acabar tendo um papel mais importante, né? Não sei. Esperamos que sim. Mas foi, eu acho que Luke Cage, ele vem assim, diferente, porque o... dá aquela quebrada de ritmo, assim, pelo menos eu senti isso, e não foi... foi uma série que foi meio lenta já pra mim poder assistir, porque eu achava que tava um ritmo meio parado, não tava trabalhando bem ele mesmo com o personagem, que nem falou, quem se destaca são os coadjuvantes, é o vilão ali, pelo menos até a primeira metade da série. Achei que eles perderam ali o foco um pouco no que poderia ter feito a série ter sido melhor, né? Acabou tendo um problema de roteiro, teve a questão do Kid Cascavel, que acaba deixando ali, caindo um pouco a qualidade da série como um todo. Mas ainda não é uma série ruim, né? Não é uma coisa que dá pra poder assistir, você acaba falando. Tem seus pontos bons, tem seus pontos ruins. Mas eu falar pra você que a Domênica tava assistindo, acompanhando comigo, eu falei pra ela, falei assim, mas você vai continuar? Eu falei, eu vou, porque eu marquei, a gente, falei, a crítica marcou de gravar nesse domingo e eu preciso terminar pra poder gravar. É verdade. A única coisa que me fez, depois que o Boca de Algodão saiu e eu vi que a Mariah não tava assumindo o papel que eu achei, porque eu achei que a Mariah ia subir. Falei, caralho, agora a mulher vai subir até o infinito. E aí, uhum, quando eu vi os últimos 3 episódios, eu falo pra você que... Tanto que a Domênica assistiu sozinha depois. Eu falo assim, não, não, eu não tenho que gravar cast nenhum, eu não vou assistir essa bosta, não. É que ela é uma série muito, muito lenta, né? E ela é uma série que, na verdade, na minha cabeça, ela tem mais a ver com apresentar a cultura do Luke Cage e dar um poder pra ele mais relacionado a raça dele e a história de vida dele de si do que os grandes problemas dele, entendeu? Porque a questão, por exemplo, da influência ali do bairro, entendeu? Se não tivesse uma influência no bairro, ele não ia se mover, entendeu? A real é essa, ele ia resolver em 2 tapas, né? O poder dele é muito ignorante também, né? E ao contrário da Jessica Jones, ele se importa, o que ele se preocupa com as pessoas que estão perto dele. Ela olharia e falaria, eu preciso me envolver? Não, então estou indo embora, vou entrar no meu carro e vou pra outro bairro. Ele fala, não, eu vou trazer a paz porque eu não quero problema aqui. Só que assim, caramba, né? Olha o que o cara é capaz de fazer. Se ele falar, não, eu vou te bater, meu amigo. Entendeu? Todo mundo vai ficar em paz naquele bairro, né? Então, é uma luta dele mesmo. Eu não sei se ele vai te bater. Eu sei que você não vai bater nele, né? Eu gostei da série. Apesar dos defeitos, eu gostei de ver essa faceta de herói do bairro. O trabalho de representatividade da cultura negra. Mas admito que o ritmo foi difícil. Acho a série um pouco injustiçada por ela não ser aquela coisa ruim como é essa que falaremos agora. E mostrou que é série então, ruim, né, de verdade. Eu não queria falar nada, não, mas assim, né, você viu, 5 episódios ela é muito boa. Ela vai caindo aos poucos pra preparar a gente pra Punho de Ferro. A gente aqui não se tocou. Né, eles foram, já falaram, não vão cair a qualidade aqui já, preparar que já tinham gravado de antemão e falaram, tem que deixar eles já acostumados com a... com a queda de ritmo aqui. Eu sei o que eles são, o que podem fazer. Para combater eles, precisamos de alguém com habilidades especiais. Eu venho treinando a minha vida inteira para isso. Esse é o meu destino. Eu sou o Punho de Ferro. O que isso significa? Não vou nem perder meu tempo me aprofundando muito ao falar dessa série, pois não vale o meu esforço. Porém, faço questão de conectar o capitão nessa parte do papo só para ouvir os lamentos de decepção. O microfone da nave auxiliar está meio ruim, então não se importem com isso, o importante é ouvirmos o choro. Hashtag Holly é maligna. Sobre a série, Daniel Randy retorna a Nova York, após ter sumido por anos, para combater a corrupção em sua empresa e enfrentar o tentáculo com uma proficiência em Kung Fu e a habilidade de invocar o poder do Punho de Ferro. Finn Jones estrela como Danny Randy, um especialista em artes marciais com a capacidade de recorrer ao poder do Punho de Ferro. Jessica Wick, Tom Pelfrey, Jessica Straub e David Wenham também estrelam a série. E é só isso que vou falar. Capitão, por favor, agora o senhor está na chamada. Me dê o prazer de ouvir o seu desgosto. Eu acho que não precisa nem falar muito mais com a série, que a série é confusa e rasa de qualquer jeito. Eu acho que a sinopse é suficiente. Porque a gente vai tentar falar da série, mas não tem como falar bem. Já, todo mundo já está sabendo, desde o início, né, que a gente está falando mal da série. E pra mim foi uma decepção tremenda, porque o personagem tinha muito mais a oferecer. O que a gente viu de ação em Demolidor, a gente, pelo menos, vou falar logo por mim, que via as cenas de luta. Tipo, é o personagem do Kung Fu, a gente esperava que tivesse muito mais. Nossa. o combate, aquela coisa do Kung Fu, no mínimo, umas cenas decentes de combate. E até isso, eles deixam em decepção pra quem quisesse assistir a série. E a série não tem consistência, o personagem é o tempo todo... Ai, eu sou afastada, que eu vivi longe, eu era pra ser um monge. Eu vivia naquele monastério, era pra ele ser mais centrado. Aí o personagem, do nada, depois que volta, ele volta bonzinho. Depois que ele assume o dinheiro, gasta com carro, só torna um babaca, quer comprar... Oxi, gente, não, o não, que é isso aqui? Não tem o menor sentido. Não faz sentido. Não. O personagem não convence em momento nenhum. O personagem se perde, porque ele não tem foco. O personagem não faz sentido a partir do momento que, assim, pô, você treina 15 anos pra poder alcançar o equilíbrio, a calma, né, toda aquela coisa. Você imagina que o quê? O que que dá a entender? Eu não conheço os quadrinhos. Mas o que dá a entender é que, pô, pra você poder ser o Punho de Ferro, você tem que ser um guerreiro centrado, um guerreiro equilibrado, que não se afeta por qualquer coisa. Ele é um estouradinho. Qualquer coisa que acontece, ele tá nervoso já, descontando, quer bater em todo mundo, até em quem é conhecido dele. Então, não dá pra você, não entende em nenhum momento por que que ele ganhou o poder. Porque ele não parece merecedor do poder que ele tem. Não, cara, eu não sei nem começar pra falar a quantidade de erros que tem nessa série, tá ligado? Olha, eu quero falar um erro antes de você começar a numerar os erros. E nem é o erro que eu vou falar que você imagina. O maior erro de tudo isso foi você me vender a série falando, olha, Dô, o cara... dá um soco em um dragão. E aí, Deus do céu, como é que a Netflix vai fazer o dragão? Gente, não, cadê parece. O dragão? Alguém me apresenta esse dragão. E assim, eu vou falar logo porque eu preciso tirar isso de mim. E o Baço já ouviu isso milhões de vezes, mas ó, vamos lá. Começo da história. O cara volta, sabe-se lá de onde. E aí ele chega no prédio e ele fala, eu preciso falar com... meu pai. Bom, meu pai já morreu, então eu preciso falar com o cara que ficou no lugar dele. E aí eles falam, então, esse cara que ficou no lugar do seu pai e roubou todo o seu dinheirinho, do qual você não precisa, porque agora você é um monge da hora que tem um punho legal, embora a gente não saiba, ele morreu também, né? Mas tem aqui os filhos dele e tal, e não, você não pode entrar no prédio. Aí o cara dá umas cambotas lá, consegue entrar, aí ele olha pra cara dos amigos e ele fala, gente, voltei, querida, voltei, vamos tomar um café, e até agora eu não sei o que raios que ele queria falar pra eles, que era tão importante ao ponto dele invadir um prédio e bater nos caras, sendo que ele é um herói. Por que que ele fez isso, sabe? Eu só queria que a série me falasse isso. O que ele queria fazer naquele prédio, afinal de contas, sabe? Por mais que a pessoa fale pra mim, ah, ele voltou porque esse era o contato que ele tinha, era a memória que ele tinha, né, de quando ele era criança, ele sofreu um acidente. Gente, não é possível, sabe? Não é possível mesmo que ele tenha voltado e tenha feito tudo o que ele fez. E assim, o que, que ele queria? E aí agora, gravando com vocês, que foi levantada essa questão de falta de foco, é que eu consigo perceber que é isso mesmo, né? O personagem não tem foco, ele não tem foco nem pra falar o que, que ele quer no primeiro... no piloto, né? No primeiro episódio, sabe? E aí, depois disso, meu irmão, pra mim já caiu, sabe? Falei, não, não dá. Sabe? Não dá mesmo, então... Alguém me fala não, o que ele queria não tem nada... Falar. Nada ali faz sentido. Nada o cara faz me, sentido, o cara exatamente. É um... Nada faz sentido Nada nisso. Faz sentido. Nada faz sentido. Sabe o cão e o gato, o Carlos Ruas, que vira e fala assim, ó, uma coisa que eu fiz ontem com o gato deu certo e hoje é uma merda. Isso quer dizer que nada da vida faz sentido. É isso, né? Porque o cara treinar durante 15 anos, né? Como o Coisa falou, porque... 15 anos treinado no mosteiro pra ser paz de espírito, pra ter concentração, pra assumir um dever que ele queria muito, porque falaram pra ele que não podia, né? Típico de homem branco. Moleque mimado. Aí rico. O cara, né, mimado, né, filho de ricaço, você não pode ter isso, então agora eu quero. E aí o cara me pega e fala assim, tá, e aí depois de tudo isso você vem falar pra mim que na primeira oportunidade, na primeira hora que os portões se abriram, ele falou, agora que o seu punho de ferro tem que guardar esses portões, me colocaram pra guardar, agora eu vou embora. E não é pra falar assim, quando... Eu juro pra vocês, quando eu falei, caralho, o cara demorou 15 anos pra ser punho de ferro e ele teve que fugir, ele foi embora e o portão só abre de 15 em 15 anos. E ele veio aqui pra falar uma coisa, como o Domênico falou, ele veio falar alguma coisa, falei, caralho, tem alguma coisa muito importante pra ele avisar e deve ter algum perigo aqui que ele tem que combater. E aí você fala, não, não, não, eu queria, na verdade, recuperar o meu nome e o meu dinheiro de família. Sério mesmo? Você é um monge que vive numa cidade mística, no topo do Himalaia, né? Conceitos como bens materiais, era pra você já ter se desprendido disso há muito tempo, né? Sabe? E pra o cara, não, eu tenho que recuperar meu nome, que é a Dany. Cara, você não é mais o Dany, você é o Punho de Ferro. Você passou 15 anos treinando pra ganhar esse nome. Por que você quer voltar a ser o Dany? Sabe? Eu falo, gente... Não, não faz sentido, sabe? Alguém que passasse isso, ele teria uma doutrinação. Não. Ele teria uma, sei lá... Ele seria igual a pessoa que foi... Igual um robô que foi programado. O cara ficou 15 anos na cabeça dele, desde que ele era criança, adolescente... Falando, ele foi treinado com uma função, sabe? Aquela coisa, ele nem imagina, não era nem pra imaginar que ele teria a possibilidade de largar aquilo, sabe? E aí a série me perde 3 episódios pra recuperar a fama e a fortuna dele. Ai. Sério mesmo? É, então, porque ali ele deve ter o quê? Uns 25 anos? Porque ele era criança quando ele sofreu o acidente, não era? É, ele tem no máximo isso, ele deve ter até uns 10 anos. Então, eu imagino isso. Então, se passou 15 anos sendo treinado, ele deveria ter uns 25, 26 anos agora, né, quando a série começa. Ou seja, ele passou mais tempo de vida sendo treinado pra ser o Punho de Ferro do que tendo essas memórias tão importantes da vida dele aqui na Terra, sabe? Então, como assim, gente? Não, gente, não. E do nada, né? Sabe, não, tipo, abriu o portão, né, me deram a chave aqui do, né, do condomínio, eu vou embora. Eu vou dar um rolê lá na Terra, porque eu morri lá e é muito legal. Deixa eu ver lá como é que tá todo mundo. Pô, sério. Sabe, eu fico olhando, sério mesmo, vocês não tinham mais nada pra passar e aí tiveram que inventar essa história chula. E aí, e toda vez que ele ficava repetindo que ele era o Punho de Ferro, eu só vinha na minha cabeça Twin Lannister, né, do Game of Thrones, falando lá, qualquer um que tem que falar que é o rei, não é o rei. E aí eu olhava e falava assim, toda vez que ele, cada vez que ele falava, eu sou o Punho de Ferro, eu falei, não, você não é. Tira essa roupa preta que você é moleque. Você não é o Punho de Ferro, não. Ah, vamos descer além aí, Punho de Ferro, que não tem como falar bem mesmo. Essa parte dele precisar ficar se afirmando o tempo inteiro, eu sou o Punho de Ferro, eu sou o Punho de Ferro, eu sou o Punho de Ferro. Aquilo vai dando um eco na sua cabeça enquanto você tá assistindo os episódios, que aquilo começa a irritar, aí por fim você já não tá aguentando mais escutar ele falando, eu sou o Punho de Ferro. E eu não sei, e tem diálogo que ele chega a falar isso 2 vezes, eu falo, não é possível que eles não tiveram criatividade pra inventar uma outra frase pra colocar na boca desse personagem. Você, aí respeito. Você já perdeu todo o envolvimento que você podia... criar toda a empatia. É, você já perdeu o respeito pelo personagem. Mas qualquer tipo de empatia que você pudesse criar por ele, você não consegue criar mais. Ele já te irritando ali. E essa coisa também dele não focar nele. Se ele é tanto o Punho de Ferro, por que ele não tá lá defendendo os portões de Kung Lao? Não sei, Kung Lao, o lugar lá. Kung Lao. É, e aí ele volta e fica com aquele dilema. Aí eu preciso tomar o controle da empresa. E ele toma o controle da empresa e ele não sabe o que ele faz com a empresa. Primos dele também não sabem o que ele faz com ele. E esse cara voltou. Gente. E aí tem o Harold, que não tava morto coisa nenhuma, tava escondido. Ah, e tem um negócio também do o que tenta dar um objetivo pra ele é, eu preciso combater o tentáculo, é o destino do Punho de Ferro, combater o tentáculo. E aí o tentáculo é um membro de uma máfia poderosa e você se perde, né? Você não sabe o que é. E no décimo, aí é um negócio, né? No 13º andar tá funcionando uma fábrica de heroína super pura, não sei o que, da máfia chinesa. Vamos pra China. Aí você olha e fala assim, caralho, que? São 4:30 da manhã e estou fazendo pudim de chocolate. Eu perdi o controle da minha vida, tá ligado? Gente, as pessoas não sabiam o que elas estavam fazendo com essa série. Elas estavam totalmente descontroladas, entendeu? Eu acho que eles pegaram todos os brainstorms de quando eles pensaram em fazer o roteiro e colocaram todas as ideias lá e falaram assim, vamos fazer um teste. Entendeu? A gente vai pegar todas as ideias dessa reunião e a gente vai colocar em ordem de cronologia que essas ideias foram feitas. Entendeu? Porque não é possível, sabe? É muito ilógico tudo. Eu imagino na reunião, né? O cara, assim, o produtor executivo, sei lá, o cara que ia decidir o que ia ser aprovado, né? Vem e senta, tipo, 5 roteiristas com ele. Então, tipo, eu pensei em fazer isso, isso, isso, isso, isso. Aí vem o outro. Ah, não, e eu pensei em fazer isso, isso, isso, isso. Aí eu pensei em fazer... Aí chega o pessoal e fala assim, então, você gostou da minha ideia? Sim. E o outro? Sim, sim, sim. Sim, eu gostei de todas as ideias. É bem isso. A gente vai filmar? Sim, a gente vai filmar tudo. Tá ligado? Como é que a gente vai fazer? Cada um de vocês vai escrever um roteiro. E nenhum de vocês vai ler o anterior. Vamos ver como será essa nova experiência Netflix. Só pode ser isso. Não tem explicação, sabe? Não, e o engraçado é que assim, nas outras séries você tem pelo menos um ponto pra poder falar de positivo. Seja os coadjuvantes, seja a trilha sonora, seja as lutas, seja o suspense, aqui não, nada, não tem nada. Os coadjuvantes não são bem trabalhados direito, porque a Joy Mitchum, a prima dele, no começo ela pega, passa a série, boa parte da série defendendo ele, do lado dele, pra no final, porque só porque ocorreu uma reviravolta lá e ela descobriu que o pai dela era mal e o pai dela morreu e o irmão dela, e aí do nada ela, ah não, agora eu vou me juntar aqui com outro punho de ferro que também deveria ser com, quer dizer, com, não com outro punho de ferro, mas com um amigo do punho de ferro aqui que deveria ser também um cara centrado, um monge direitinho, mas eu vou me juntar com ele pra poder acabar com o Danny. A motivação dela não é válida, motivação dos vilões não é válida. Aparece do nada aquele cara que você acha que vai ajudar o Baku, ele chega, salva eles, daí do nada ele é do tentáculo, a menina é do tentáculo. E aí, você fala, não. Do tentáculo, né? Não, eu não sei o que fazer. Coloca que o cara é do tentáculo. Eu não sei o que fazer com a prima dele. Só coloca ela do contra. O cara quer matar ele, ela defende. O cara tá ok, ela quer matar. Sabe como assim, gente, não, né? E o amigo dele, quando entrou, eu falei, nossa, agora vai dar algum tipo de reviravolta. Não, o amigo dele chegou, ele tava de um jeito... Ele chega fazendo aquela shuriken com papel alumínio e furando. Ele, eita, é outro vilão. Tô fazendo estrela, tô furando o carrinho aqui. Amarrei o cara do carrinho de que tá amarrado aqui. Tô brincando aqui, jogando papel alumínio na parede. Uma marmitex. O cara é um vilão e vai ter um confronto aí. Não, aí o cara vem e diz, não, vou te levar pra casa. Oxi. Que maluquice. E assim, ele entra pra discutir com o Danny, ele não convence o Danny não melhora por conta que ele veio. Quer dizer, ele apareceu no episódio 8, foi embora no episódio 11 e não mudou nada na história. A história fala, por que que teve esse personagem então? Sabe? Pra colocar o plot twist no final, pra você ficar aguardando a continuação da segunda temporada. Não. Ele com a cara, Gal combinando. O pior dessa história tem ele, é que é uma... Ele e a Gal tomando um chazinho. Gal. Que foi apresentado no Demolidor, e eu achava essa velhota é foda. Essa velhota, ela é puta, ela é ela bicho é. Ruim, né? E aí ela você olha e você fala, pô, ela mulher é poderosa. Deu um tapa no peito do Demolidor, que o maluco ganhou uma tatuagem, tá ligado? Da palma da mão dela, né? Não, tipo, todo mundo prende essa mulher, todo mundo leva pra onde quiser. Ela fica olhando assim, gente, como assim? Cadê aquela mulher B10? O Demolidor não pegou ela. E olha que o Demolidor lutava com ninjas. Ai, cara. Ah, mas ele não era o punho de ferro. Sabe? Então, é isso, né? Enfim. É aí que eu tenho que falar mesmo. É, como eu disse, eu tinha expectativa maior possível pra Punho de Ferro. Queria ver aquela coisa, já conhecia a história do personagem, queria ver a representação dele ali. Aí começa com a escolha do ator que não me agradou muito. O cara não tem carisma direito, não passava a impressão de nada, ele fica aquela cara de bunda o tempo todo, pronto. Aí chega no primeiro episódio, como vocês já falaram, fica naquela loucura. Eu não vou nem tocar nos outros defeitos da série, vou focar no roteiro. O problema não são os elementos do roteiro, é como eles são mal trabalhados, todos. Ele foi o treinamento. Mesmo que ele quisesse voltar, se ele tivesse guardado dentro de si essa vontade de voltar, eu ia entender. Se ela fosse trabalhada dessa forma, ele não só estudou, gente. Quando ele errar, vai mostrar na série que ele era espancado até sangrar. Ele podia guardar aquilo dentro dele, aquela vontade de voltar, mas ele tinha que ser centrado. Aí ele volta e mostra uma criança. Ele parece que não envelheceu. Ele volta guri. E depois, na mesma hora que você mostra ele todo inocente, meninão, outro episódio mostra ele querendo um carro. Ah, eu vou dirigir esse carro aqui, eu que dirijo. Como é que você sabe dirigir? Quando é criança, ele aprendeu com o pai. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum isso. Esses são os elementos que ele não sabe. Do foco dele ser espancado é outra coisa, né, que foi o roteirista número 4 que deve ter colocado, né, e a galera não quis continuar depois, porque eu achei realmente isso. Eu falei, cara, olha só que foda, ele, quanto mais ele apanha, ele vai pegando foco, ele vai centrando e ele usa o poder, só que isso só serviu pra ele escapar daquele manicômio naquela hora e só, porque depois o pessoal esqueceu que isso existia, né, e foi embora, e foi foda-se, foi uma ideia legal pro episódio, não curti ela continuar ela. O roteirista número 2 falou, não vamos continuar, e seguiu depois. Aquilo foi pra usar pouco o efeito, no fim das contas, eu vou usar aqui pra mostrar que o efeito existe, o Punho de Ferro é isso, e vamos guardar ele pra qualquer coisa aí. Punho de Ferro não é paródia não, gente. Não, eu tô perguntando sério, eu não tô zoando, não. Às vezes a gente tá achando que ela é de um gênero e ela é de outro, entendeu? É a falta do trabalho. Gente, deveria, do céu. Deveria, poderia até ser paródia, talvez fosse melhor feito se encarasse dessa maneira. O problema é que ela se leva, tenta se levar a sério, tipo, mas fizeram aquilo só pra tapar. Eu sei que fizeram o Punho de Ferro desse jeito, só pra tapar. A gente precisa fazer Punho de Ferro. A gente não pensou na série. A gente faz desse jeito que a gente precisa lançar Defensores. Depois a gente melhora esse personagem aí. E só pode não precisava isso. Fazer, né? Aí que tá. Pra fazer uma série, pra apresentar o herói, onde você não apresenta o herói, onde você não explica a origem dele e onde ele não se torna absolutamente nada, poderia simplesmente colocar só aquela cena dele chegando com o Luke Cage e aí ele fala, eu sou o Punho de Ferro. De novo, porque ele tem que falar, claro, porque vai que a gente esqueceu quem ele é, não é mesmo? E aí... O Luke Cage fala, você é quem? E pronto, todo mundo fala, você é quem? E ainda tem, sabe, toda uma nova série pra fazer nada, que é o que ele faz, não é? Ou atrapalhar todo mundo, que é o que ele faz. Sabe, então, parece que foi muito feito na pressa, né, do tipo, pô, a gente vai lançar Defensores, a gente tem que colocar então esse Punho de Ferro logo, e vamos produzir isso logo, e olha, dá pra fazer isso, eu tenho isso aqui de material, então corta aí, puf, tá isso aqui agora, agora já foi. O pessoal curte, então vamos assistir, e a hora que você vê o trailer de Defensores, que você vê o Punho de Ferro, que você lembra que ele existe, dá uma vontade de chorar, sabe, você fala, não quero ver isso não. De novo ele, por que você não tava preso lá? Pra sempre? Ah, não, por que você voltou? Sabe? Eu tô... Moleque, escolhe uma dimensão e fica. Ele deveria ser o melhor. Problema. E em teoria ele deveria ser o melhor artista marcial de todos eles. Sim. E ele não te convence em momento nenhum que ele é bom. Com todo mundo que ele e luta. E o atorzinho é ruim, né? O sofrimento é muito ruim. As coreografias, mesmo com o uso do dublê, não te convence. E ele fica naquela loucura. A dualidade deles aí também foi citada. Ah, ele queria, ele voltou. Como ele voltou primeiro sem foco, sem lembrar do tentáculo. Beleza, vamos fingir. Se fosse bem trabalhado, tem que ir fingindo. Que se fosse bem trabalhado, que ele queria resgatar isso. Só pra provar pro mundo que tava vivo, ele queria voltar. Apesar de ter tido lá e ter escolhido o Punho de Ferro. Não, ele não foi treinado para ser o Punho de Ferro. Ele foi treinado para ser um monge lá dentro, como os outros. O Punho de Ferro, se a gente se colocasse ele praticamente como sem querer, ele ganhou esse poder, mas não foi. Ele entrou lá e acabou se tornando Punho de Ferro. Beleza, eu ainda ia aceitar melhor se fizesse isso só de oi. Ele entrou lá e acabou. Ele tem que pensar se ele vai assumir essa responsabilidade ou não. Era pra ele assumir, ele fugiu da responsabilidade porque o foco dele, a cabeça, estava cá. Olha, muito melhor trabalhar isso do que o que foi feito na série. Aí ele chegou, queria assumir o Danny Hand. Beleza. Aí ele descobre que é o tentáculo Z. Ele, em vez de separar o Punho de Ferro do Danny Hand, em momento algum ele faz isso. Aí começa a misturar as coisas e isso é muito mal feito. Ele não se esconde. Não, eu sou o Danny Hand, eu sou rico, então não posso que os outros me vejam, não. Aí eu boto um capuz, no máximo, eu boto um capuz. Nem uma máscara, nem nada, nem amarrar um lenço na cabeça ele chega a fazer. Nem o Demolidor fez. Nem isso ele fez. Não amarrou um lenço na cabeça como o Demolidor fez. Não, ele bota uma jaqueta e sai. E ele não tem foco de enfrentar o inimigo. Ele fica naquela dúvida. Não, vou enfrentar, vou voltar pra empresa. Vou enfrentar, vou voltar pra empresa. Aí, Madame Gal, a gente tem ela aqui, beleza. Enquanto tá no arco dela, eu ainda acho bacana. Depois que entra o outro cara, o Baku, modifica os personagens, modifica tudo. Não faz sentido algum. A série, ele nem é o vilão final, no fim das contas. Eu só assisti porque eu tinha que terminar. Nossa, gente. Assim, quem que era o vilão do coiso, do Punho de Ferro? Era ele mesmo, né? Não... Ele mesmo. Ele mesmo, os outros personagens entravam, não tinha foco, todo mundo mudava. Sabe? É. Até o cara que voltou pra arrastar ele foi justamente isso mesmo. O que o Ace fez, na verdade, agora, que ele falou assim, pô, se o cara fosse, né, ele sofreu, ele se tornou um Punho de Ferro sem querer, ele voltou pra cá porque ele queria, né, ter a própria vida dele, que era a vida do qual ele foi tirado e ele quer voltar. Na verdade, o que você fez é que você deu uma lógica pra história. E aí, quando você organizou, perfeito, pode ser isso mesmo. E aí apareceu, olha, mas você tem esse poder, você fugiu dele, mas existe um mal maior que está nesse mundo e é sua obrigação de resolver. Pô, mas peraí, então eu tenho poder pra acabar com o mal do mundo que eu amo. Tem lógica, entendeu? Pronto. Né, você criou um universo, uma narrativa, uma história. O problema do Punho de Ferro é que a partir do momento, tá, no meu ponto de vista, que ele saiu de lá, que ele veio pra cá e que ele começa a ter essa dúvida entre o passado e o presente, entre, digamos, a pessoa física e o herói, né? Ai, como eu sou super, super fodão, ao mesmo tempo eu sou um filho mimado que sente falta do pai e da mãe. Teoricamente, O vilão poderia ser ele. O problema é que é mal trabalhado. Sim. O problema é que a história não tem lógica. O problema é que não se sustenta. O problema é que a gente não sabe quem é o Punho de Ferro. A gente só sabe que, teoricamente, ele é o Punho de Ferro porque ele fala. Entendeu? Porque qual a característica de fato que ele tem que prova isso? Não tem nada, entendeu? Então é muito estranho, assim. É uma série que, infelizmente, eles erraram mão em tudo. Da direção aos personagens, a narrativa, tudo. O ator não convence, as coreografias não convencem. Aquela menininha que ajuda ele lá, que vai testando então, ele nas artes marciais lá também. Wink. Gente, pra que ela existe, sabe? Então, eu parei de assistir, eu não assisti ela inteira. Mas, sabe, é uma personagem que eu olhei pra aquilo e falei, isso daí ela vai sair do nada e vai pra lugar é nenhum. Pior do que isso, porque eles estragam ela. É isso que eu ia falar. Ah, eu tava gostando da Wing até o sexto episódio, eu gostei dela. Eu tava gostando. Olha só, que legal. Temos uma professora de um dojo que luta melhor do que o Punho de Ferro. Mas tudo olha bem. Que beleza, poder feminino. Power. Só que não. Mas aí você olha e você fala assim: depois de um tempo, você começa a olhar pra ela e fala assim, mano, que merda. É. E aí começou a piorar, porque coloca ela pra lutar contra os caras mais fodelões do tentáculo. E aí, de repente, a Claire. Assim, a série tava tão merda. Mas ela tava tanto precisando de esforço que, assim, a Claire é o elemento que une todas as séries. E ela sempre aparece de uma maneira discreta. Ela apareceu em um outro episódio, só pra lembrar o pessoal que tá todo mundo, tá... Gente, é o mesmo mundo, tá? É a mesma cidade. E aí você coloca ela, de repente, pra lutar contra guerreiros ninjas da Madame Gal. Aí fica, como? Sabe? Eu fico olhando e falei, cara... Galera usando garrinhos pra lutar. É... Com gente, garra até de gato. A Claire estragaram ela. Preguiça de roteiro, é justamente isso. É. A série, eu não consigo entender como teve gente, no fim das contas, arrumou desculpa pra dizer que gostou. É isso que eu acho das pessoas que gostaram. E arrumaram desculpa pra se convencer. Nem eu que gosto do personagem, que entendi que a gente pode fazer outras formas, ou arrumar uma desculpa pra gente. Nem isso que eu acabei de dizer aí. Oh, se foi dessa forma, a gente vai se convencendo. Não, eu tô dizendo que o roteiro poderia ter feito. Eu tenho total ciência aqui. É mal feito mesmo, é nas coxas, como o povo fala, não dá não. Você, querendo ouvinte, que gostou de Punho de Ferro, então, assiste de novo que você assistiu errado. Entendeu? É isso. Não é ter algo errado, você não assistiu a mesma série que a gente. Eu acho que tem mais o suficiente, senão ele gasta mais tempo falando dela que eu sei que todo mundo tem mais motivo pra falar mal da série. Obrigado por essa participação, capitão. Então, até a próxima transmissão. Tchau, tchau. Volte logo. Mentira, não volte não. É Holly no comando a partir de agora e vamos para a última parte. Vocês quatro. O demônio de Hell's Kitchen. A detetive Sabichona. Algum problema? O ex-condenado honesto. Foi mal. O garoto com o punho brilhante. A guerra por Nova York chegou. Então chegamos ao ponto final dessa discussão toda, que é Defensores. Sobre a série a gente só tem uma sinopse pífia, alguns meses após os eventos da segunda temporada de Demolidor, os super-heróis Demolidor, Jessica Jones, Punho de Ferro e Luke Cage formam uma equipe na cidade de Nova York. Além disso, tivemos vídeos que não entregam muito da trama. Então agora só não sobra a hora da verdade, passadas todas essas temporadas, o que esperar de Defensores? Quais suas expectativas? As coisas estão meio nubladas aí. A gente não tem nenhuma informação além de que a Sigourney River será a vilã e teremos o retorno de Elektra. Então, Airechu, preciso que me ajude nesse momento. Se você marcar que vai gravar um cast aí sobre Defensores, aí eu, eu vou me propor a ver tudo, maratonar, igual eu fiz com as últimas aí. Mas, geralmente eu não crio muita expectativa com série. Só quando alguém chega e me vende ela de um jeito certo e fala, ah, assiste que é bom, você vai gostar, tem isso, isso, isso. Tal. Aí me convence a ver, que aí é que eu vou atrás. Essa coisa de bastidor de produção, isso assim, não costuma atrair minha atenção de imediato. Eu vi o trailer aí por causa do cast, mas você vê os heróis juntos, eles lutando ali, aí tem o Luke Cage perguntando quem é o Punho de Ferro, ele tendo que se afirmar de novo, não, mas... Gente, é ele mesmo, né? Então, vai ser lançado, eu vou ver um outro comentário, se tiver alguma coisa boa, eu vou estar assistindo também. Ou até também para ter um desfecho, né? Conclusão para algumas coisas que ficam em aberto nas outras séries, que você fica querendo saber um pouco mais. Você sabe que tem alguma coisa envolvida ali no processo de transformação do Luke, da Jessica também, tem uma série de experimentos que são feitos com crianças, que elas acabam desenvolvendo poderes. Essa parte de submundo toda, da máfia, do crime organizado, você sabe que esses que aparecem não são os finais ali, tem sempre algo por trás, além daqueles ali, que ou tá comandando tudo, ou que é mais influente, ou que tem mais poder, e a coisa começa a crescer, porque você vê Hell's Kitchen em Nova York ali. Talvez seja alguma coisa mais de âmbito nacional, esse tipo de máfia. Quer dizer, já tem internacional quando você considera a Yakuza e a máfia chinesa também. Mas você vê elas agindo localmente, mas talvez você espere uma influência maior a nível global, assim, desses heróis. Não sei pra onde eles vão, não, realmente. Então eu vou sem expectativas. Talvez eu saia surpreendido por alguns personagens ou algumas soluções que eles encontrem ou alguma coisa nova que essa série traga, mas é isso, não tem muita coisa além disso a acrescentar, não. Ainda estou em dúvida se você vai assistir ou não. Sua afirmação foi meio dúbia. Talvez eu veja, sobrou um espacinho na agenda, falou, tem essa série nova aqui, eu já tô mais ou menos acompanhando por causa das anteriores, vou ver. São 13 episódios só, dá pra maratonar num fim de semana, eu vou e vejo. Então, quando você marca o cast aí, eu já tenho compromisso, falou, preciso ver porque vai ter cast e tal, já é outra coisa, né? Mas eu mesmo a expectativa pra mim, eu preciso ver porque eu quero ver, porque eu sou fã, porque eu acompanho, não tem isso não teve com as outras, e exceto se alguém chegar pra mim me vender a série do jeito certo, eu não vou atrás mesmo, assim, por iniciativa própria, entendeu? Só mesmo se tiver algo a mais, assim. Eu acho que, assim, se eles colocarem o Punho de Ferro só pra lutar, já deve ficar bom. Se ele não falar nada durante a série toda, só aparecer nas cenas de luta, já deve ficar bom. Tem chance de ser uma série boa, a gente vê, tipo, eu gosto do Luke, eu gosto da Jessica, eu gosto do Demolidor, e ver eles se juntarem vai ser, tipo, a gente já viu ali o Luke com a Jessica, teve uma participação ali dos dois juntos, até contra, né? Vai ser interessante ver como, eu tô curioso pra poder ver como que eles vão trabalhar, tipo, esse reencontro do Luke com a Jessica, se vai ter vai rolar um perdão aí, se vai tá tudo bem, ou se não, eu não te perdoo, mas a gente vai se juntar aqui por motivos maiores... Não sei. Agora, levando em consideração o que eles fizeram, a decadência que teve, assim, de depois de Jessica Jones, que veio o Luke Cage, que é mais ou menos, e veio o Punho de Ferro, que é muito ruim, a gente fica com o pé atrás, né? Pode ser que a série seja boa, pode ser que a série seja ruim. Eu vou assistir, porque eu tô curioso, na verdade, mas não tô criando expectativa boa nem ruim pra ela, não. Eu tô neutro. Cara, eu fiquei... Eu tava tendo uma teoria de que o que ia juntar os defensores, imaginando um inimigo grande pra justificar a união deles, fosse a questão das origens, porque não foi explicado como que eles ganharam os poderes. A gente sabe que a Jessica Jones teve um acidente, e aí ela passou por alguns procedimentos do hospital que fez ela ficar dessa maneira. Aí a gente viu que o Demolidor também teve um acidente, passou pelos procedimentos, ficou daquela maneira. O Luke Cage, a gente viu que era uma empresa fazendo os procedimentos em prisioneiros em questão de cura e deixou ele daquele jeito. Quer dizer, todos eles que passaram por algum processo de cura acabaram adquirindo esses poderes. Eu falei, provavelmente tem uma empresa fazendo esse experimento em algum tipo de medicamento, alguma coisa assim, que vai... E talvez eles vão estar na busca, né, das origens dele. A gente tem aquela coisa, Jessica... Foi isso que ela foi roubar, né, da ex-mulher do Luke Cage, né, que o Grave manda ela roubar, né, pegar o envelope e tudo. Só que aí quando veio o Punho de Ferro, eu falei, pronto, fodeu, né, porque ele não se conecta nada com ninguém. Isso é simples. É só envolver a empresa dele nisso de alguma forma. É, a empresa dele era do ramo farmacêutico? Não era apenas uma farmacêutica, mas uma indústria química mais ampla. Acho que poderia ser isso sem dificuldade. Tá, é. Sempre. É, porque, assim, tá, se fosse o Punho de Ferro com o Demolidor, né, vindo a Elektra, você pode falar que é o Tentáculo, que é o mesmo inimigo. Mas aí o Tentáculo não tem nada a ver com o Luke Cage e a Jessica Jones, né? Então, sabe, no final das contas, sempre acaba ficando ali meio bambo, né? A gente não consegue criar um ponto em comum entre todos eles, né? E pra poder ter uma justificativa por que essas pessoas vão acabar se unindo. A única coisa que a gente viu aí, imaginando que a Marvel vai manter a mesma ideia que elas tiveram quando juntaram os Vingadores, é, você precisa de o quê? Você precisa de um vilão em comum que force essas pessoas todas a trabalharem juntos? Porque eu duvido que o Luke Cage e a Jessica Jones queiram trabalhar juntos novamente. Tem que ter assim, um motivo muito bom pra esses dois estarem, né, unidos de novo, né? Então eu tava na expectativa disso. Quando apareceu a história do Punho de Ferro, eu falei, e agora? Não sei. Não sei agora pra o que que... Agora vocês falaram das indústrias dele, pode ser, né? Mas talvez a única coisa que talvez deu uma ideia, e aí eu tava achando que eles vão atrás das origens, né? Mas que não é um grande problema pro Danny, porque ele sabe, né? Da onde veio os poderes dele, né? E ele tá de ok com isso, ele buscou, né? Mas os outros, eles não buscaram, né, os poderes, né? Eles ganharam... Fica meio que uma bênção barra maldição, né? Então... Eu não sei. Eu não acho que possa ser só isso. Sabe por quê? Porque a gente tá ignorando uma coisa que tem no trailer. Quem traz o Punho de Ferro pro grupo, que na verdade não é nem pro grupo que traz, mas é pro Luke Cage, é a Claire, entendeu? É assim que ele chega ali no grupinho. Então eu acho que talvez, entre aspas, o que vai unir no sentido do primeiro acaso ali, do primeiro encontro, vai ser o acaso mesmo, entendeu? O Luke Cage passa por algum tipo de situação, aí o Punho de Ferro tá junto, por exemplo, aí ele fala assim, ué, você não é o tal do Punho de Ferro? Então ajuda aí, mano, bater nos caras. E ele vai lá e não faz nada, porque é o que ele faz, mas enfim. E aí, entendeu? Aí aparece uma coisa maior que aí tá, né? Porque separou, na verdade, em dois grupos, né? A Jessica tá presa, chega o Demolidor pra defender ela. E aí fica realmente uma coisa XYZ, porque a gente não sabe o que ele sabe a respeito dela. A gente não sabe se foi uma coisa sem querer ou se realmente ele falou, não, peraí, ela é uma mutante, né? Ela tem esses poderes, seja lá como for que chama isso nesse universo, então eu vou defendê-la pra tirar das amarras disso. E aí a Claire apresenta os outros dois. Agora, uma hora vai ter que juntar os quatro, né? Então, o juntar a gente tem fácil com a Claire. Tô falando, o motivo pra essas pessoas trabalharem juntos é porque tem que ser uma coisa que sozinho um deles não daria conta. Sim, então, sim. Então, o que é... por exemplo, pode ser, porque eu pensei, pode ser um grande inimigo, como foi no caso dos Vingadores, ou todos eles estarem procurando a mesma coisa, que eu tava pensando que é procurar a origem, né? Então todos eles estão atrás de uma mesma informação, né? Quer dizer, de alguma maneira eles precisam ter um objetivo em comum para justificar a formação da equipe. Porque essas pessoas todas trabalharam sozinhas durante tanto tempo, por que que eles vão querer parceiros agora, né? Precisa ter um motivo. Pior que isso, o trailer mostra um confronto entre eles dois. Isso é clássico de estrutura de filme de herói, né? Isso. Bem típico de quadrinho. No Avengers 2, eles tiveram que fazer de novo uma briga, sabe? O grupo já tava bonitinho e tudo mais, mas tiveram que fazer de novo uma briga só porque a galera curte, né, esses rolês de herói brigando. Não é muito difícil deixar o Punho de Ferro irritado, né? Pra poder bater em alguém. Pois é, tem isso também. Eu não sei, talvez ele venha simplesmente atrás da Claire e o Luke se estranha com ele, porque existe a cena, né, que eles brigam, e aí a Claire fala, peraí, vocês estão do mesmo lado. Se vocês estão do mesmo lado, é porque existe alguém que está contra vocês, né? Então, assim, não dá pra saber muito bem, mas o que dá pra ver é isso, né? Que a Claire, na verdade, que acaba... Porque fica muito claro, assim, que o Luke olha pra ela e fala, nossa, que saco, vou ter que aguentar esse moleque porque você tá falando que eu vou ter que confiar nele. E tá muito na cara que ele olhou e falou, pô, mas eu vim atrás de você e você tá me dando esse cara aí, né? Eles estão muito descontentes um com o outro. Então, assim, não dá pra saber que... E assim também, né, gente? A Netflix, ela não... Embora a linha temporal a gente precisou, né, de duas temporadas de Demolidor, uma de Jessica Jones, uma de Luke Cage... E aquilo que aconteceu no final, que a gente não vai nomear porque já foi muito bem falado o nome, o que vai unir agora os quatro tem que vir depois disso tudo. Só que a cronologia do Punho de Ferro também não encaixa ali na história, né? Entendeu? O Punho de Ferro, ele pode ter aparecido em qualquer momento. no meu ponto de vista ali, entendeu? Não consigo ver muito bem. O que talvez coloque ele mais ou menos ali na linha temporal, a aparição da Claire, se em algum momento ela falou, sei lá, ah, eu cuidei de um cara assim, pra gente conseguir identificar onde que encaixa a história dele na linha temporal. Eu não sei se ela fala. Ela fala que teve contato com os outros. Ah, tá. Então foi depois, então. Ela E a Netflix tá seguindo meio que a história de... A data de publicação do lançamento das séries, ela tá já em ordem mesmo. Uhum. Né? Porque a Claire, quando ela tá com o Luke Cage, ela cita a Jessica Jones e cita o Demolidor. Sabe? Quando ela chega com o Danny, ela já fala dos outros, quer dizer... É, isso que eu perguntei, porque eu não vi. Ela fala, então. Você vê que tem uma ordem cronológica ali que eles estão seguindo, a mesma que a data de publicação das séries. Tá. Então, o que aconteceu foi nessa... Eu não sei quanto tempo passou entre uma e outra, né? Teoricamente mesmo, foi tudo ali naquele... Um mês muito louco em Nova York. Mas você sabe que primeiro veio o que aconteceu no Demolidor, primeira temporada. Depois veio a Jessica, depois veio o que aconteceu com o Luke, né? Eles já estão nessa ordem mesmo. É. E tanto que assim, tem uma cena que ele até menciona, é até mencionado o Luke ali indiretamente, porque a Claire fica recebeu uma carta dele lá da prisão, e alguém pergunta pra ela, né, ah, não sei o quê, daí ele fala, não, é uma pessoa importante que tá na prisão, tal, não sei o quê. Aí tem outra hora que pega e fala, eu acho que ela vai dar alguma lição de moral no Danny, falar porque ele tá gostando da Colin. Aí ele pega e fala, mas você também não largou aquela carta lá, é alguém importante pra você. Então, o que me vai deixar em dúvida agora é porque a temporada do Uma vai ter que ver como que vai soltar o Luke Cage, né, que o Luke Cage tá preso. Sim. E outro também é que assim, o Punho de Ferro termina com ele meio que chegando lá em Kung Lun e descobrindo que não tem nada lá e que tem um povo morto ali, não dá pra saber se chegaram a invadir Kung Lun ou não, se mataram o pessoal de lá ou não, o que que ele vai fazer também entre esse período do final da temporada dele até o começo de Defensores, né? Tem que ver o que que eles vão inventar pra poder colocar aí. Eu acho que a Jessica, porque mostra no trailer, né, que ela tá presa, então pode ser devido a algum tipo de arquivo que ela teve acesso por causa da história dela mesma. Provavelmente, o tempo que o Punho de Ferro ficou causando e descausando pode coincidir com o tempo que o Luke ficou preso, entendeu? E aí, quando o Punho de Ferro chega lá e fala, ai meu Deus do céu, agora não tem mais nada aqui que eu faço, provavelmente conhecendo ele vai voltar pra cá, que é o que ele conhece, e aí provavelmente pode ser que ele vai atrás da Claire, e aí a Claire já tá com o Luke, aí é onde eles acabam se encontrando, entendeu? Porque não tem espaço pra ele tentar resolver o que acontece no universo dele e voltar pra cá. O que pode acontecer é que ele descobre alguma coisa e vem trazer informação de verdade, entendeu? Aí tudo bem, né? Mas... Não, mas pode haver um salto temporal aí também, né? Considerando que tem dois personagens presos e um numa viagem até os picos lá do Himalaia, pode ser que, sei lá, o Defensores aconteceu, tipo, um ano depois, né? E aí... Esse passo outro isso daí, né? Pode, mas eu acho difícil porque a Jessica, ela tava em Maus Lençóis quando acabou, né? A série dela, ela tava meio capenga. Né? E... Não, ela foi presa por causa da morte do Killgrave mesmo. Então, foi... e ela tá presa. Tanto que a primeira cena do trailer é a investigadora falando pra ela, você matou a prova que eu tinha, ou seja, você matou o Killgrave, entendeu? Não é possível que ela ficou, tipo, um ano sentada naquela mesa esperando a mulher investigar ela, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Acho que não vai ser esse tempo todo, não. Eu também acho que não. Minha teoria é a seguinte, vai ser como se o Punho de Ferro tivesse voltado de Kung Lun desconfiando que o tentáculo está por trás do que aconteceu. E provavelmente vai ser essa ligação dele na série. A Elektra tá na série também. Tenho que prestar atenção nisso. Acho que apesar de motivos diversos, todos vão ter que lutar juntos por causa de um inimigo comum. Não acho que vai ter desculpa maior que essa. Por a série ser menor, talvez seja mais enxuta e erre menos no ritmo arrastado. E espero que o Finn Jones aprenda, assuma o erro dele e pare de colocar a culpa nos outros. Parece criança pequena, nossa. Se a Netflix tiver aprendido, vai ser ótimo. Vou até bater palmas, mesmo sem ter mãos físicas. Olha, brincadeiras à parte, eu acho que o Punho de Ferro não vai ter muito espaço de tela, nem nada disso. Eu não acredito que os defensores, eles sejam divididos, sei lá, 25% de importância de cada personagem. Nunca é assim, né? Toda vez que você tem uma equipe, mesmo tem alguém que lidera isso. E o Punho de Ferro, pela impressão que dá no trailer, embora a Netflix seja a mestre do marketing, a impressão que me dá é que realmente o Punho de Ferro tá ali porque ele faz parte da equipe, mas assim, não, ele não vai liderar ninguém. Entendeu? Porque o grupinho já existe. Ai, ele é mais um. Ele vai. É, ele vai ser o tipo objeto mágico. Eu sou o punho de ferro. Isso mágico, mas é isso precisamos que ele é, né? Derrubar essa muralha, tá ligado? Tipo, punho de ferro, né? É. Esse é o momento dele falar. Eu sou o punho de ferro. Mais ou menos isso, né, cara? Demos uma utilidade para ele. Netflix, contrata a gente para ser o 5º, 6º, 7º e 8º roteirista. Mas é, cara, acho que tem muita cara disso, né? Porque claramente, pra mim, quem que assume é, como a gente falou, o Demolidor é o único vigilante, né? Realmente oficial, assim, né? Que tem experiência nisso. Então é pelo menos pra mim, e é o mais famoso, teve 2 temporadas até agora, que teve uma recepção do público, então com certeza vão colocar ele como líder dessa mas, coisa. É, como líder. Então, assim, acho que tá bem claro isso, né? A gente tem daí o tanque, né? Tem o líder, tem o DPS ali, né? Jessica Jones provavelmente vai trabalhar na parte de investigação, né? Acho que vão dar o destaque pra ela, porque o que ela, pelo menos se mostrou bem, né? Porque sim, ali, por mais que eles sejam todos bem porradeiros, e um ser advogado, né? Os outros dois, né, não sabe fazer nada, né? Então, provavelmente vai sobrar pra Jessica fazer o trabalho duro de investigação, esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que tá mais ou menos esse esquema. Agora, vamos ver agora o que a Sigourney Weaver será, né? Vocês acham que ela é do tentáculo? Olha, se não for, vai ter ao menos uma ligação. Porque senão vai ser vilão demais pra 8 episódios. Podia ter só uma ligação, né, cara? Porque é e muita gente, né, ligada ao tentáculo, né? Podia ser só alguma coisa ligada, né, ao tentáculo, não ser do tentáculo, né? Porque interesses em comum, provavelmente. Se eles colocarem algum ponto ali, né? A Electra deve ser a ameaça do mal, já que eles construíram isso. Então a Sigourney deve ser apenas uma ligação forte, eu espero. Ela é o anticristo, né? Agora é só aguardar e ver o que a Netflix, se ela surpreende a gente positivamente ou negativamente. A surpresa a gente sabe que vai rolar, né? A gente só tá com um pouco assim de... Qual é o poder realmente do Punho de Ferro de acabar com 3 heróis, né? É, exatamente. Quanto tempo de tela esse cara tem? Quantas vezes ele vai conseguir falar que ele é o Punho de Ferro em 8 episódios? Eu ia falar... É que ele vai falar menos, porque são 8, não são 13, como na série própria. Olha, não sei. O trailer tem 1 minuto e 20 segundos e ele fala uma vez. Desculpa. Cada episódio tem média de 50 minutos. Então é isso, people. Acho que chegamos a um consenso. Está todo mundo temeroso, mas não vai deixar de ver. É igual criança pequena, sabe que vai apanhar. Tem medo da surra, mas não deixa de mexer no que não deve. É bem isso. É aquela coisa, a mãe vira e fala assim, não quero ver nenhum pio. E aí você... Exatamente. É exatamente essa sensação. A Netflix é falando pra gente, eu não quero ver nenhum pio. E a gente... né? Porque nessa altura já foi. A gente vai apanhar de qualquer jeito. A gente só tá escolhendo a intensidade da dor, né? É bem isso. Então eu queria agradecer a presença do Basso e da Domênica e deixar aqui o espaço para que façam o seu jabá. Algo mais que merecido após esse sofrimento que foi assistir e falar sobre Punho de Ferro. Primeiro as damas, então. Mana, Domênica, o palco é seu. Ah, obrigada. Gente, foi muito bom estar aqui. Eu achei super divertido. A conversa ficou longa. Não sei como é que vai ficar isso, né, no final aí, mas... Eu tô ansiosa pra série, pra falar a verdade. Vamos ver se... Não ansiosa ao ponto de falar, nossa, vou assistir no dia de lançamento. Não é isso, mas eu tô curiosa. Confesso que sim. Eu achei o trailer muito legal. E eu espero mesmo que a Netflix acerte a mão, porque merece, né? Não é possível que o Punho de Ferro seja tão ruim ao ponto de estragar tudo. Ou até é, veremos. Mas pra quem não me conhece, eu sou Domênica Mendes, lá do Cabuloso Cast do Perdidos na Estante, que são dois podcasts que fazem parte do portal Leitor Cabuloso. Então vocês podem me encontrar por lá. Lá tem um conteúdo tanto escrito quanto em podcasts, temos resenhas, colunas, notícias. Então estão todos muito mais do que convidados. É só acessar leitorcabuloso.com.br. E junto com o Basso, a gente também tem um outro projeto que se chama O Podcast é Delas, que foi uma iniciativa que a gente bolou no mês de março e que envolveu aí diversos podcasts. E aí, para não deixar a ideia morrer e para a gente poder fortificar todo o movimento para fazer uma campanha ainda maior em março do ano que vem, a gente criou um novo feed e a proposta lá agora é um pouco diferente. Então, para as meninas que estiverem ouvindo, que quiserem saber como é a experiência de ser podcaster, de ter o seu programa no ar, desde lá de processo de pré-produção, como escolher tema, definir pauta se quiser, testar formato, fazer edição e tudo mais, entre em contato com a gente está de braços abertos, tem espaço para todo mundo. E para podcasters que já têm o seu própria casa e quiser falar de um assunto que às vezes não encaixa muito bem no seu programa, ou testar um novo formato, às vezes fazer um piloto de um projeto novo, também tem espaço lá no Podcast Delas, estão todo mundo também mais do que convidados, acessem lá podcastadelas.com.br e mídias sociais, né? Domênica Mendes, estou lá no Facebook, no Twitter. E é isso, gente. Eu falo pra caramba assim mesmo. Obrigada pelo convite, meninos. E vamos ver o que vai virar os defensores, né? Vamos ver. É isso. Senhor Barço, é a sua vez. Ah, muito obrigado, gente, por ter chamado aqui pra gravar. A gente gosta bastante dessa parte, pelo menos do universo do Marvel, mais do que do cinema, eu gosto dessa parte de séries. Fiquei feliz também por daí ter conhecido o Airechu, que eu vejo que tá sempre dando RT nas coisas que eu posto lá no meu site, no Twitter. Que o conteúdo é muito bom, podem conferir, gente. Né? Eu espero que realmente você tenha gostado, principalmente do livro do Caldela, que a gente quase não fala dele, né? E eu percebo que você se empolga um pouco, às vezes, no comentário, né? Sobre o Caldela. Acho que eu comecei a escutar por causa do Caldela, né? Dá aquela saudade. Ah, deixa eu ver como é que era a trilogia. Você encontra um podcast, você vai ouvir as teorias, os comentários sobre os livros. E aí você continua acompanhando. E tem mais outros lá também. Tem o Patrick Rothfuss também, que vocês são bem fãs dele. E eu li também, agora tô meio que tô fã também do autor. Então é bacana essa troca. Caralho, que acaba acontecendo. Então escuta lá e depois a gente troca uma figurinha, cara. E pode daí então, pessoal, ouvir lá no site do Covil Geek. .com.br. Lá tem também dois podcasts, que um é de cultura pop geral, mais ou menos aqui no mesmo esquema aqui também do multiverso, né, que fala sobre quadrinho, a gente fala às vezes sobre RPG também, fala bastante sobre filme, sobre série. E tem um outro podcast daí, que é o Covil de Livros, né, que também tá dentro do Covil Geek, que daí esse é só de literatura. A gente pega também um livro por episódio e aí comenta ele com spoilers, assim, geral, assim, pra quem já leu ou pra quem não liga pra spoilers, é um programa mais pra esse pessoal, que daí a gente já fala tudo que a gente achou do livro, teoria que a gente tem, do que a gente achou de leitura, tudo mais, né? Ambos vocês podem encontrar lá no covilgeek.com.br, né? Também tem, você encontra também Covil Geek no Twitter, no Facebook, também é tudo esse mesmo nome. E aí, convidar vocês também para ir lá e quiserem ir lá participar ou de um Falha Crítica ou de um Covil de Livros, a gente pode conversar lá para vocês ir lá visitar agora a gente lá. A gente é o Covil, só tem um nome meio assim, né? Meio auspicioso, mas a gente é legal, a gente é limpinho, né? E muito obrigado mesmo mais uma vez por ter chamado. E, cara, eu de verdade, eu gosto de aproveitar todas as coisas que eu assisto. Eu não gosto de sair de uma coisa que eu não gostei. Então eu espero realmente que quando vier Defensores eu goste, né? Sabe, que seja bom. Né? Que eu não gosto de acompanhar 13 episódios, 8 episódios, né, que vai ser esse, e falar, puta que pariu, 8 horas perdidas. Obrigado aos dois por terem aceito o convite. Voltem sempre, tá? Agora é com você, ouvinte. Compartilhe com a gente a sua opinião sobre as séries. E se você gostou de Punho de Ferro, fala com a gente a razão, porque juro que ainda não entendo. Explica pra nós. Venha bater um papo. Airechu, ensine o caminho para que falem conosco, por favor. Moleza, né, gente? o site multiversox.com.br, você já encontra resenhas, podcasts e mais uma par de coisas lá. Você pode falar com a gente pelo e-mail contato@multiversox.com.br, você pode comentar podcast diretamente na postagem através do Discos ou do plugin do Facebook, e nas redes sociais a gente está em quase todas, no Facebook, facebook.com/multiversox, no Twitter, a conta do blog @multiversox, os integrantes aqui, o Ace é @capacebarros, o Júlio Barcelos @juliobarcelos com dois L's, e eu tô lá como _ Airechu. E é isso. Ficamos por aqui, que esse programa já está imenso. Vejo vocês por aí. Até a próxima transmissão. Vida para o resto da sua vida.